Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, loucuras. E pode ser que o meu áudio a partir de semana que vem mude. Não sei, né? Eita. Vai depender da acústica, né, gente? Vai fazer a cirurgia de harmonização vocal. Das pregas. Mas estamos começando mais um Logadinho, né? Sessão de entretenimento, loucuras, coisas sensacionais e que odeiam a Netflix, obviamente, né? Junto comigo aqui, elenco de altíssimo gap e elegância. E eles estão aqui, mas não precisam pagar R$12,90 cada um pra poder estar aqui no programa, né? Começando com ele, Taylor Rocha. Eu vou dizer só uma coisa. Vocês podem presumir ou podem acreditar em mim. Gente, fica aí, fica desse aí. Jeito? Sim, exatamente. Netflix causando esse tipo de argumento, né, nas redes por aí. Dá na cara dessa Netflix, dessa net, né? Ainda bem que a Amazon Prime já deu um shade maravilhoso, gostoso. É, né? Eu amo. E também temos ele, o maior autor nacional do Brasil. Taylor Rocha não, gente. Eita! Léo Oliveira! E aí? Ai, gente, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, né? Que ao mesmo tempo que eu vou falar de uma série que eu amei, desse streaming aí, vou ter que xingar muito no Twitter, porque já estão bloqueando meu acesso. Exato, tirando nosso direito de ir e vir. Mas a gente tem uma coisa que os outros países não têm, que é o Procon, né? Mas eu acho que não vai resolver não, né? Será, amigo? Porque eles fizeram a Apple botar carregador no celular no Brasil. Fizeram mesmo? Fizeram, né? Allegedly, né? Até que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário, deixaram, né, menino? Que loucura. É porque eles mudaram os termos, né? Tem uns meses, não é Apple, a Net. E aí, aparentemente, a Procon só vai dar um sustinho mesmo, né? Eles vão falar isso mesmo, pela boca. Pra poder que pare. É, e a gente aceita os termos sem ler, né, gente? Isso. A minha esperança é que tenha realmente cancelamento em massa, que não seja o que eles estão esperando. Que, ai, nos outros países cancelou, mas manteve o lucro, não sei o quê. Porque assim, né, falo por mim que tô aí querendo cancelar tudo, mas tô pensando em convencer as pessoas que me financiam a pagar. É porque, né, já estamos aqui no nosso bloco de notícias e amenidades falando da dona Netflix, né, menino? Que veio aí o tal do rolê de você ter que pagar por acessos que não estão na mesma residência. Uhum. Eu lembro que o Spotify também tem esse negócio, né? O Spotify você também assina pra pessoas que usam na mesma. Tem, mas não fiscalizam, né? Exatamente. É só você preencher o endereço lá, não que esse menino que eu faço isso. Exatamente. Não, quem faz isso? Ninguém faz isso. Inclusive, por muito tempo morei na casa de Taylor. Pra poder usar o Spotify. Inclusive, Darlan mora na minha casa. Olha aí. Que loucura, né, menino? Olha aí. E aí, eles vão cobrar R$12,90 por acesso extra, né? Você não vai estar conectado na mesma rede e tal. E assim, gente, a gente já paga, pelo menos, eu acredito que todo mundo aqui pague pelo menos o pacote de R$45,90, né? É, 50 e tanto, menino. 53, né? Uma coisa assim. É. 52. Que a gente já paga esse pacote, que é com 4 telas, sei que, não, perere pão duro. E aí, tipo, você adicionar mais R$12,90, vamos botar aí pra mais duas ou três pessoas, você paga quase R$100 Netflix, cara. Não faz sentido nenhum isso. É, porque assim, o que mais pega pra mim, é lógico que no geral a gente tá sempre querendo pagar mais barato, mas assim, o que eu acho bizarro desse esquema é esse plano premium se vender como 4 telas simultâneas e ele querer que essas 4 telas estejam na mesma casa, porque assim, pra mim é muito improvável ter 4 pessoas diferentes, por mais que a gente tenha celular, tablet, isso aqui, um monte de palhaçada, assim, e as, sabe, as famílias hoje não vai ficar tipo cada um num canto vendo Netflix. Minha mãe mesmo tá usando Netflix. Não, é aquele negócio, gente, pelo amor de Deus, quem vai estar, os 4 pessoas em casa assistindo Netflix ao mesmo tempo? Uhum. Não, e se eu não me engano, eu tenho visto muito a galera do direito no Twitter, né? Então via, e sim, eu nem sabia dessa informação. Se não me engano, no Brasil tem uma questão em relação a vários outros serviços que você não é obrigado a manter uma residência fixa única. Sim, icônico. Então, assim, Tem gente que divide o tempo entre um lugar e outro e vai ter esse problema. Às vezes a pessoa não está dividindo com ninguém e vai ter que pagar a taxa para poder usar no outro lugar que ela mora. Uhum, exatamente. É, faz sentido. Ah, não, acho assim, sim, um absurdo de verdade, entendeu? Um serviço que é caro. Eu tava vendo alguém no Instagram compartilhando que, tipo, você paga um pacote de 50 e tantos, você tem mais 3 pessoas que acessam, vai pagar 100 reais. Com isso você paga basicamente todos os outros serviços de streaming. Exato. Entendeu? E assim, não é que como se estivéssemos ainda na época das vacas gordas de conteúdo da net, né? Exato! Exato. Caiu Exato. Muito de conteúdo, sabe? E aquele negócio, né, gente? Sempre vamos ter aí os torrents, os streamers, os visers, sabe? Quem perde são eles mesmo, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste. A gente é da época do RMVB baixado, gente. Tu acha que a Netflix vai tombar a gente? É, assim, eu não acho que eles vão perder, por mais que eu queira, porque eu acho que é aquilo de que eles já se tornaram um hábito que as pessoas vão querer manter. Mas, assim, pensando que a gente já tá no limite desse valor, assim, eu acho que quando começar a aumentar mais e vai, as pessoas vão realmente pensar se elas querem pagar o preço de uma TV a cabo pra Netflix. Exato, sim. É, assim, eles gente... já estão, assim, acho que já tá, vamos dizer assim, diminuindo a preferência do povo desde... de algum tempo pra cá, né? Teve outra modificação que eles fizeram, não teve? O que foi que... Tô tentando lembrar o que foi que a Netflix até perdeu o preço de mercado e tal. Faz um Eu acho que foi já. Quando eles anunciaram essa mudança em outros países. Ah, tá. Pode ter sido, é, exato. E aí a Netflix já caiu. As ações da Netflix, por exemplo, já tinham caído. Né? Então, assim, eu acho que eles estão só ladeira abaixo mesmo. É o que a gente tava até falando antes de começar a gravar, né? Que, tipo, a gente tem como adquirir o conteúdo da Netflix de outras formas. E assistir, e foda. Mas é tão mais cômodo, né? Você só abre o aplicativo e dá o play. Ah, ou com certeza. Você vê em 1.5, ou você procura a cena que você quer continuar assistindo, ou você tá assistindo na televisão da sala, de repente tá assistindo no celular, depois tá assistindo no tablet, no notebook, tá tudo sincronizadinho, né? Tem suas vantagens. Exato. Né? Ah, não, assim, eu tenho que dizer que eu tô já mais viciado em streaming, né, do que, assim, torrent, por exemplo, porque hoje em dia deve ter, sei lá, 2-3 séries que eu uso torrent e o restante é tudo, a não ser as da pauta, né, as que o Sassi inventa pra gente assistir, e aí eu vou procurar no torrent, mas assim... Eu hoje, basicamente, é uma série pra entrar, um dos pontos fortes, ela já tá no... É que eu acho que, assim, a Netflix tem a vantagem de, como tudo sai a temporada inteira, baixar o torrent também é bem fácil, né? Você já pega ali tudo, a legendinha e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a Netflix tem questões de usabilidade que é muito complicado manter hoje no torrent. Tipo, o estilo de passar deles foi muito bom, de ficar aparecendo quadradinho. O 1.5 dá pra você simular também no computador, se você for ver, mas não é tão prático. Então, assim, tem coisas que eles... A gente tem que dizer que eles ainda estão à frente dos outros. É, não. Mas acho que... não sei se são coisas que compensam. Por exemplo, meu pai paga a Netflix que eu uso hoje e ele é a pessoa que menos usa. Se ele for ter que pagar R$12,90 pra mim, R$12 pro meu irmão, R$12, sabe? Tipo, ele não vai querer, com certeza. Então, assim, esse assinante aí a Netflix vai acabar perdendo, a menos que ele só... sei lá, fique com o dele lá pra dizer que tem, porque na real ele não usa. É muito louco, assim, de verdade. Eu entendo que é uma proposta de negócio, uma estratégia de negócio, mas resgataram lá o tweet da dona Netflix que compartilhar a senha é amor, né? Pois é. E aí, meu amigo, acabou. Não era amor, era cilada, né? É que eu acho que o justo seria eles dizerem. Esse valor é 4 telas, eu já acho um valor bastante alto se você for pensar nos outros streams, como a gente falou. Usa as 4 telas como você quiser. Tanto que, assim, a gente já teve situações de época de alguém tá usando do meu pai. Tipo, meu sobrinho tá vendo, ex do meu irmão tá vendo e tal. E eu não consegui ver e tudo bem. Eu falei, tem mais gente vendo. Tem mais que 4 pessoas vendo, então é isso. É aceito. Agora, você querer num negócio que já tem um limite de 4 telas, jogar ainda por cima uma taxa essa pra pessoa ver de outro lugar, eu acho meio bem bizarro. E se o serviço fosse barato, eu ia dar super razão, mas não é um serviço barato, é um serviço caro. Se fosse R$20 ainda e a taxa fosse 5, beleza, você pagava 4 taxas, né? Exato, mas pô, é um serviço de 50 conto, e aí tu vai botar mais R$13 em cada adicional, pô, vai gastar muito caro, pelo amor de Deus. Entendeu? Sendo que você tem a Disney e o Star pagando por R$15 lá no Mercado Livre. né? Você tem a HBO agora. É, apesar da Disney estar tirando. É, então, tudo. É isso que eu ia dizer, né? A Disney está assim, né? Não dá pra usar como referência porque, né? O tipo de referência só o valor é mesmo, né? Uhum. A gente tem o Prime Video aí, né? Que agora tá R$15 também. Uhum. É. Tem o Freevee, né? Que é de graça. Vem aí, Freevee, gente. Esse grande streaming. Eu já tô usando. Eu também usei, foi maravilhoso. Obrigado, senhor. Foi uma das inclusive, melhores. Inclusive, eu tenho que dizer que eu fiz o truque, né? Pra poder instalar o HBO Max no Fire Stick, né? Só que aí, o que acontece? Ele recebe as atualizações, né? Padrão FIFA. E aí, lá nos Estados Unidos já virou Max, né? Uhum. E aí, o meu Fire Stick atualizou pro Max. E o Max não veio no Brasil. Ah, que maravilha. Ele não abre. Não abre no Brasil. Que inferno, né? Ainda bem que Succession só tem essa semana, né? E eu ainda tenho o Roku aqui pra poder assistir no Roku. Porque, oh, meu Deus, que palhaçada que foi. Ontem eu olhei o logozinho do Max e falei, ih, gente, atualizou, que bonito. Aí quando cliquei pra abrir, ficou com Deus. Falou assim, seu território não está autorizado a utilizar. Aí eu falo, moço, mas eu moro nos Estados Unidos. Essa é outra questão que os outros streamers estão atrás, que assim, Netflix você instala em qualquer TV velha, pode até não pegar, bota em todos os sticks da vida e a gente já tem que ficar brigando que a Globoplay não vai entrar, ó, a Gabriel Max não vai nisso. Star não tem aplicativo pra TV, é um inferno. Mas tu viu o rumor, não, né? A semi-notícia aí de que vai entrar o Star Plus no Roku, né? Ah, é? Aham. Uhum. Aí eu finalmente vou poder assinar o Mercado Livre. Vai entrar. Eu vou tirar uma foto aqui pra vocês verem de como tá a minha tela que abriu Max, né? Eu vou mandar pra vocês no grupo pra vocês verem como está a tela, né? Agora a minha HBO Max da Roku também não tava entrando, não, saca? Por isso não atualizou nada, mas eu tava tentando mais ver The Other Two. Não, consegui. É porque ela sabia que você ia assistir The Other Two. Para com isso. Melhor série de invisibilidade. Adoro, eu vi o plot lá da menina botando no esquema de Black Lives Matter, né? Branca, né? Cara. Passa. Mas a menina que botou na série, no Other Two, a Brooke, botou no Instagram dela. Botou. Então, aí você tá brigando comigo. Eu? Mas ela critica, ela botou o quadrado preto. Ah, igual a gente. Quê? Uhum. Mas assim, gente, eu realmente não sei como eu vou proceder ainda a respeito dessa questão da Netflix, né? Aqui ainda tá funcionando no celular, então eu não sei se eu vou manter, se vale a pena, né? Porque, tipo, no caso eu divido com o Leandro, né? E aí, no caso, aqui tem a minha e a da minha mãe, né? E aí, tipo, obviamente eu moro numa casa, minha mãe mora na outra. Então só aí já são R$25. Uhum. Entendeu? Só R$25, fora o que a gente já tem que dividir do resto da mensalidade, né? Pode botar aí mais uns R$20. Então, tipo, seriam R$45 só pra eu e minha mãe poder assistir a Netflix, entendeu? Só pra sua mãe ver o Manifest. Exato, pra ela poder assistir Manifest e que mais que ela assiste? Tem uma outra série ruim que ela assiste, mas é ruim mesmo. Essa não tem nem como defender, essa é ruim mesmo. Mas... Manifest tem? Ah, não sei, né? Ainda mais agora que as pessoas estão brilhando, né, no escuro. No trailer, eu fiquei assim, passado, chocado. Vamos descobrir o que vai acontecer com a estátua do pé molhado, né, gente? que é o grande mistério de Manifest. Saudades. E aí é isso, gente, mas... Vocês, por enquanto, pretendem manter a netinha mesmo assim, com essa mudança? Eu tô estudando ainda o princípio da coisa. É, vai me fazer falta por coisas, né? Coisas de ver esporádico, né? Acho que coisas que, saiu a temporada inteira de Showkit, eu vou dar um jeito de ver. Mas essas que são as coisas em que a gente vai olhando ali, de vez em quando, vai fazer uma falta de ter a net, mas eu acho realmente muito ruim pelo princípio você pagar. Eu também acho bem, uhum. bem problematicazinha, dona. A Dona Net era pra ser nossa parça, cara. Fica fazendo piadinha no Twitter pra fuder o nosso cu na sequência. Deixou de ser parça faz um tempinho já. Né? Depois com a Celebrity in Sucks, Sensei. Somente com esses preços abusivos, né? Começou. Everything Sucks. Mas ainda existe Everything Sucks? Existe, tá no catálogo. Não vão remover, não? Pra desocupar espaço? Né? Botar junto com o Coro, esse grande hit nacional. Olha. Que vai ser removido da Netflix. Adoro que o Coro não passou nenhum ano. Né? Não passou nem três dias, né, viado? O Coro não comeu. Sinto de longe o cheiro do couro. Ai, que delícia. Mas, então vamos começar aqui o nosso... Vamos começar não, né, gente? No bloco de notícias e habilidades, então. Né? Como tá, tem poucas notícias, né, menina? O dia... As semanas estão fracas. A greve dos roteiristas continua, né? Nessa loucura aí. E a gente tem que dizer que Prime Video renovou Citadel para a segunda temporada. Não acredito. Tá confirmada? mas eu acho que eu entendi, né? Acho que entendi. Ah. Quando eles aprovaram Citadel, eles aprovaram os dois spin-offs, né? Ah. O México e o Itália. Porque... Pelo que eu entendi, a ideia inicial era que tivesse esse Citadel primeiro, uhum. né? Botava a Priyanka Chopra e o Richard Madden ali porque pra pagar de bonito e porque eles são famosinhos. E a partir uhum. daí ia ter os spin-offs com os atores dos locais e é isso. E ficou por aí. Entendi. Só que eles não esperavam que ia ser um hit, né? Uhum. Esperavam que ia ser um hit. Eles esperavam que ia ser um flop e iam fazer um monte de spin-off? Não, eles esperavam que ia ser assim, ok. Série okay, da Prime né? Video, né? Exato. Tipo o Senhor dos Anéis. Obviamente. Exato, que um a cada 10 pessoas terminou a temporada, né? E aí, agora renovaram realmente, real Mas oficial. Eu achei que a série já tinha duas temporadas garantidas. Eu não duvido, antes de né? começar. Aí por isso que eu espantei quando falou da renovação. E pra mim já tava renovado. Mas pode ser coisa da minha cabeça também. Né? No meu coração tava renovado também, dentro do piloto. né? Não estou reclamando, gente. Pra mim tá ótimo. Tá, a série tá muito boa. Então e já acabou, fazer. Né, menino? Que loucura. Sim, né? Já acabou. É igual Senhor dos Anéis, que começou com três garantidas. Daqui a pouco eles vão dizer que não vai ter mais a terceira. é, essa semana de encerramentos, né, menino? Que acabou Citadel. Acaba Succession hoje, acabou Mrs. Maisel, acaba Ted Lasso na quarta-feira. Acabou semana. Mrs. Maisel? Acabou Mrs. Maisel na quarta-feira. Menino, podia até me falar pra ver o último. Não, mas a gente vai falar na semana que vem. Ah, tava assistindo. Porque a gente tá gravando antes do final, mas quando a pessoa estiver ouvindo, já foi o final. Já acabou. Entendi. Já acabou-se. Você me faz aquele resuminho até a penúltima, eu vejo o último. Tá. Pode deixar. Foi isso que eu soube do plot da máfia, eu fiquei um pouco. Que já foi esquecido no churrasco, né, Nen? Graças disse, a Deus, que é uma bosta. Voltou pro Passades, né, de Mids. Mas, então, uma semana de encerramento. Estou triste? Jamais, jamais. Não poderia estar mais feliz com os encerramentos. Sim. Mas, se tá dentro, então, enfim, vai poder ver Slash, né? Finalmente. Finalmente poder assistir Smash e Slasher e fazer a maratona de Nashville, que não tem nenhum streaming, né? Gente? Olha aí. Olha aí, perdendo pulso, gente. É uma tristeza que eu tenho no meu coração, que não tem Smash, Nashville e depois que removeram do Star Plus, não tem Empire, né? A minha estreia de musicais não tem nenhum nem streaming. Star também removeram também, né? Também removeram. Sabe uma série que eu queria que tivesse em streaming? Brothers and Sisters. Brothers and Sisters. Mas não tem no Star Plus? Pra quê? Não. Só se adicionar, faz assim. Teve um tempo que eu pesquisei e tinha não, né? Vamos ver aqui agora. Vamos ver em tempo real, né, menino? Tem. Porque Brothers and Sisters realmente faria muito sentido ter. Se bem que não tem nem mais 24 horas no Star, né? Eles tiraram também. Mas, gente. Tiraram, tava no meio. Para de economizar espaço, tá demais. Eu tava no meio da maratona quando acabou. Quando tiraram. Meu Deus. O 24 horas. Eu fiquei bem. Não tem mesmo, Brothers and Sisters. Tem não, pois é. Que triste. Melhore, rato. Melhore, Mickey. Então, renovada pra segunda temporada de Citadel. Todos os episódios da segunda temporada vão ser dirigidos pelo Joe Russo, né? Que é produtor, junto com seu irmão Anthony. E eles ficaram aí super felizes, né? Com a recepção, né? Do público. E assim, gente, a série é uma bobeirinha pra você passar o tempo. Mas assim, toda vez que eu vejo a Priyanka Chopra na tela, eu questiono a minha sexualidade. É o casal que é a verdadeira definição de tanto faz, né? Exato. É... Nossa, eles são muito bonitos e muito gostosos juntos. Sim, então te parabéns. São muito bonitos e muito gostosos. É impressionante. Eu fico assim, como diria a Anitta em Show das Poderosas, babando. né? Esse dia eu tava nostálgico, né? Ouvindo o grande hit em Show das Poderosas. Né? A cantora Ana, né? A música boa de Anitta. Cantora brasileira Anitta, né? No site brasileiro dizendo que cantora brasileira Anitta vai cantar na final da Champions, né? Sim, na final da Champions. Né? Aquele show que ninguém presta atenção, né? Porque vai botar a Anitta pros marmanjos fãs de futebol, que eles não estão nem um pouco aí, né, Brasil? É, vou ficar de olho nela agora. É verdade, um grande ícone. Começamos aqui, menino. Velozes e Furiosos, né? A franquia aí ultrapassou 7 bilhões de dólares. Então... Né? 7 bilhões de dólares. O décimo filme estreou. Uma bilheteria honesta, né? 308 milhões, se eu não me engano, no primeiro final de semana. Só que o filme custou 340, né? O filme custou 340. Eu assisti Velozes e Furiosos 10, top. Marquei de fazer uma review quando o Eric assistir, né? Família Fest. Gente, eu vi antes de Erika. Você viu antes de Erika. Olha. Na, na, na, na. Aí quando o Eric assistir, a gente vai fazer o Família Fest. Eu, você e Erika. Entendeu? Ah, vou sim. E vai ser a dobradinha com o Yellow Jackets, que vai ser Erika, Amanda e Darlan. Deus é mãe. Gente do céu, socorro. Pensa, pior que tem os fãs de Yellow Jackets perguntando, né, gente, quando vai ter. E eu fico assim, como kkk. Desde quando Yellow Jackets tem fã aqui? Respeito, oh, jaqueters. Yeah. Quem ganhou data de estreia, né, menino? O grande hit aí que eu assistia, não assisto mais, né? Sweet Magnolias, né? Ganhou data da estreia da terceira temporada pra 2 de julho, 2 de julho. Sustentando o Jonah Garcia aí, né? Exato, quem diria que uma série com o Jonah Garcia dura 3 temporadas, né, velho? Você vê, né, menino? Eu tô passado, chocado. Quem ainda tá no meio do caminho, né, menina, que não sabe se vai, se fica, né, é a The Rookie Feds, né, que tem a menina Lux, né, o grande ícone Lux aí. Bridget Robinson, né, que quando ela entrou no elenco, eu falei, vamos cancelar a série. O único pé frio mais frio que o Jonah Garcia é, Lux. Exato. E aí ela tá, a série tá na bolha, né, a ABC renovou tudo, menos ela. Ai, meu Deus do céu. O que mais que temos aqui também? Notícias? Tá realmente bem fraco, né, gente, como pode? Não vai falar da série de Sam Levinson, que estreou aí com 0%. Daqui a pouco. Tá, vem aí. De aprovação. Fica várias cenas de mulher com semi na cara, o cu de rato do The Week, de uma Super Mario Bros, né, o filme ultrapassou Os Incríveis e agora é a terceira maior bilheteria de animação da história do cinema. Olha. E agora com a propaganda no SED, né, vai passar ainda mais. Sim. Exato, it's a me. Marlon, né? Bom. Eu amo. Essa semana a gente teve aí o falecimento, né, da Tina Turner, né? Os 83 anos. Bem, a gente tá num mês de ano aí bizarro, né, gente? Todo dia falece alguém maneiro. Mas quem não faleceu, menino? Taylor Swift anunciou aí a versão deluxe, né, do Midnights, com direito à faixa de Lana Del Rey Vivo. Né? Lana Del Rey Vivo aí. O Midnights agora se chama Midnights Till Down, né, esse grande cheio. Vale dizer que Lana Del Rey tá no Brasil, né, pro Mita, tá no Palmita. Brasil. Palmita, o festival da Taylor Swift. Ariel foi gostar, né? Ah, é, gente, a Mita, você tem que acabar, pelo amor. Que agora a problematização é que a Ariel é palmiteira. Palmiteira, como se nunca tivesse sido desde 89. Mas eu vou fingir. Tivemos o trailer oficial de Barbies, né, e eu continuo amando esse filme, já, hein? Amo. Gente, eu achei o melhor até agora, porque os outros era aquela coisa muito conceitual, e eu finalmente, né? Exato. É, vai ser a Matrix da Barbie, coisa, né, viado? Viado, então, né? Vai ser a Matrix da Barbie. Vai pelo Red Pill ou Blue Pill. Exato, e vai ter Gina Rodrigues aí arrasada, falando, gente, mas sim, é a Barbie? Mas eu achei engraçado que as pessoas disseram assim, ai, nossa, revelou muito esse trailer. Eu falei, gente, mas desde o começo eles falaram que ia ser tipo meio show de Truman. Exatamente, né? Até porque se não fosse seu show de Truman, não tinha por que ter os personagens humanos no pôster. Mas assim, eu não sabia do... Eu não tinha visto, não, qual era o plot, né? Então, eu gostei... Uma das coisas que eu gostei desse trailer é justamente que ele me explicou qual é a ideia do filme. Porque até então, os outros trailers eram basicamente a gente vendo... As Barbie e o Ken na Barbilândia, né? Então, dando um oi. Exato. Então, pelo menos agora tem uma história, né? As Barbie arrasadas, né? Quando a Margot Robbie fala assim, hoje eu pensei em morrer. E aí todo mundo... E quando ela diz que o pé dela, o calcanhar tocou no chão, gente. Eu morri. Ai, foi maravilhoso, gente. Eu tô apenas amando muito tudo. Esse filme. Quem é sim. Oppenheimer, perto da fila do pão, gente? Oppenheimer vai flopar tanto. Nossa, vai tomar uma surra tão grande, vai ser tão gostoso. Esses dias eu vi alguém falando que, quero muito ver Oppenheimer, não sei o que. Eu tive muita vontade de ir lá perguntar, você quer ver mesmo ou é meme? Porque assim, eu tenho zero vontade de ver qualquer coisa do Nolan. Eu também, gente! E fora que o trailer do Oppenheimer, eles dão a entender como se a bomba atômica fosse, assim, o grande recurso, né? Que as pessoas muito bem intencionadas. Uhum. E aí, poxa, aconteceu essa coisa tão chata, né? De explodir Hiroshima e Nagasaki. Ah, que vacilo, hein? Poxa, que chato, né? A única coisa boa que saiu da bomba atômica foi a música da Simone. E nada mais, né? Meu Deus! Não, foi a única coisa boa que saiu, né? Só coisa negativa. Né? Porque senão a Simone não ia poder cantar. Hiroshima! No meio da música de Natal que não tem nada a ver. Vale dizer, né? Aliás, saudade, meninas cantoras de Petrópolis, por onde ando. Ô, Sassi, deixa eu te perguntar uma coisa sobre musga. Pergunta. Por que, diabos, as gays de todo mundo se uniram pra fazer meme com essa música da Kylie Minogue? Padam, padam. Porque assim, Kylie Minogue tá aí há anos lançando músicas muito boas que ninguém dava rima. De repente lançou essa bosta, todo mundo, não sei o que, o barulho do coração. Fiquei que bosta, você respeite a música é boa. Eu amo a Kylie Minogue. É ruim, jovem. É, não, é boa, jovem. Olha. Eu amo a Kylie Minogue, né? Há muitos, muitos, muitos anos por aí. Assim, as gays da nossa geração pegaram muito Can't Get Out of My Head, né? Essas gays da nossa geração, assim, né? Anos 80, 90. E também Come to My World, coisas top que Kylie fez, né? Aí depois ela fez aquele disco, a festival, a música disco, né? Que até abriu a caminho pra Dua Lipa. Veio pro festival Girls, que trouxe a Covid pro Brasil, essas coisas, é normal. E ela ficou sumida um tempão, né? E assim, quando eu vi falando que o single dela ia ser Padam Padam, eu falei, kkk, né? Aí eu ouvi e falei assim, tem potencial. Aí, até o vídeo que o Taylor mostrou lá do American Idol, ela acaba nem cantando muito do Padam Padam, porque eles têm que botar uma música velha pra poder botar a caloura pra poder cantar, né? Uhum. Mas aí depois que você para, vê o clipe, vê os conceitos, é legal. E aí viralizou. E aí as GLS estão com problema porque a música viralizou. Entendeu? Deixa a música da mulher viralizar, gente. Mas eu não vi ninguém reclamar, não. Só vi a GLS reclamando. Não, tem as GLS novas que não conhecem a Kylie Minogue reclamando que a música tá viralizada. Ah, tá. Né? Aliás, eu vi um vídeo maravilhoso, que eu até compartilhei no meu Twitter, que era arte. Vou mandar pro Taylor já. É muita arte esse, gente. Eu não vou mostrar aqui no programa porque vão derrubar, né? Que agora eu não falei pro Taylor, né? Mas a Universal encontrou o caminho do logado de novo, né? Sério? Mandou 5 e-mails falando, tira minhas músicas. E os programas não tem nem manual e eles estão pedindo pra tirar as músicas do ar. Eita, essa igreja é triste, viu? Falar, meu anjo, para de ser doido, para de coisar. Falar, não ganho nem dinheiro com esse programa, nem dinheiro com esses podcasts. Querendo tirar, vou mandar lá no grupo, gente, pra vocês verem. Esse vídeo, ele é apenas arte, né? Ele é muita, muita arte, muita arte. E assim, aí eu acabei pegando um gosto, assim, por Padam Padam, né? Porque a primeira vez eu fiquei, mas depois gostei, né? Gostei mesmo de Padam Padam. É, eu também gostei. Ah, eu vi esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso demais, é arte. Eu fico impressionado com a qualidade, com como o brasileiro é criativo, né? É, menino. É maravilhoso, gente. E tava trendando hoje no Twitter, né, Padam Padam? Tava trendando no Twitter hoje. Junto com Lésbica e com... Lésbica? Lésbica. Eu vi que Lésbica tava trendando. Lésbica em caps, ainda por cima. Vários autores se aproveitaram pra divulgar seus livros com a Lésbica em alto. Ah, também teve essa grande notícia, né, menino? Que a menina lá do Trem Bala, né? A vida Trem Bala parceira do OnlyFans, né? Falou olha que aí, vai mano. Ter gorda lésbica, sim, senhore, tá? Não é sobre ter um OnlyFans, né? Mas exato. Sim. Eu fico pensando, gente, que o tanto de dinheiro que essa mulher já deve ganhar só de Trem Bala. Ai, ai. Vai pegar o dinheiro do OnlyFans e botar na mala do trem. Mas temos aqui. Menino, tivemos o trailer, né? Do filme novo da J-Lo. Que eu tô apenas obcecado pra esse filme, né? Nunca mais. Que horas eu te pego, né? Eu tô muito obcecado com esse filme. Que esse filme eu vou dar todo o dinheiro que eu tiver pra J-Lo. Eu amo J-Lo, isso aí todo mundo sabe, Brasil sabe. É, mas falou mal no último. Falei mal? Não, menino. Falou do Nunca Mais 2. Não, menino. Não, é J-Lo, Jennifer Lawrence. Ah, eu achei que era J-Lo. Não, J-Lo. J-Lo. E eu amo J-Lo. E eu tava sentindo falta da J-Lo fazer um negócio mais povão, né? Que ela tava só fazendo um negócio triste. E agora ela vai fazer esse filme da menina que vai tirar, tentar virar a virgindade do menino, gente. Pelo amor de Deus. Tá fazendo o filme da Helena Rinaldi com o Fred. Menino, vem aí, Mulheres Apaixonadas, dia 29, né? Olha aí. E eu amo que essas novelas do Maneco sempre vêm agora pro Vale a Pena Ver de novo, só pra gente ver a quantidade absurda de close errado que tinha. Sim, exatamente. Fora que eu já tinha visto tinha começado a ver o Mulheres Apaixonadas no Viva, né? E assim, o capítulo do Rodrigo Santoro com a Paloma Duarte dura, sem sacanagem, umas 3 semanas essa porra desse casamento. Nossa, é muito lenta a novela. A novela é muito lenta, muito lenta, muito lenta, né? Vamos ter aí Tom Hanks, né? O nosso Tom Hanks brasileiro também, a volta aí, Don Stubach, né? E Helena Rinaldi, né? Cometendo crimes ao som de Avril Lavigne, né? Helena Rinaldi, por onde anda, gente? Gente, aquela cena da piscina. Olha! É assim. Você viu a versão com a música de terror que fizeram? Não! Porque a cena, tipo, ela tá passando na piscina, a Fred tá lá, né? Muito sensual, muito lindo aquele menino, só que não. E ela olhando sedenta, né? É, aí ela bota de lado, viado! É! Aí eles botam a Emily Fio, né, no original. Aí botaram ela. Maravilhoso, gente. Gente, que é desesperador, né? E ainda por cima é um feio, né, gente? E vamos ter Paulinha de volta, né, gente? Já estão sabendo da novidade? Paulinha, a maior homofóbica do país. Sim. Verdade, né, gente? Como o casal Clara e a outra menina sofriam, né, gente? Vamos ver o beijo delas no final, na peça Romeu e Julieta, né, Celinho? Se a Globo não cortar, né, que a Globo tá nessa agora. Ah, mas você viu que a Globo exibiu um beijaço, né, de Clara e... Como é? Clara, hein? Exibiu não, menino, cortou. Não, botou um que ela beija a lateral do rosto da outra, assim, dá uma cheirada. A lateral do rosto, né? Que nem o beijo de Yuri com o menino que foi no canto da boca. A Globo como? Nada homofóbica, né, gente? Imagina. Mas, em compensação, eles disseram assim, mas teve beijo lésbico em Todas as Flores. Uau! Não, uau. Que não é na Globo. Que não é na Globo, exatamente. Falar nisso, eu crente ia trazer o final de Todas as Flores essa semana. Aí a maldita da Globoplay só liberou 3 capítulos essa semana e vai fazer 2 capítulos ao vivo na semana que vem. Ao vivo assistindo na televisão, não. Viado. Me respeita. Que é isso, gente? É Malhação ao vivo? É. Malhação ao vivo. Você viu esse plot que a Globoplay, a Vivo, sei lá, a Viva, falou que os episódios de Malhação ao vivo 98 foram perdidos? Poxa, né? E as pessoas ficaram assim, ah, que pena, vamos perder um programa que tinha um chat ao vivo com as pessoas mandando Roberto Marinho traficante. Eu amo que eles perderam Malhação ao vivo de 98, mas o Malhação de 95 tava lá lindíssimo, né? Então, mas não? É porque esses episódios dessa Malhação era um negócio muito escroto, porque era assim, eles era botavam umas partes gravadas da novela, que eu acho que isso eles devem ter. E aí eles transmitiam o elenco conversando com as pessoas nesse chat. Sim, era o André pobre. Marques era lamentável. Pois é, então assim, com certeza não ficou gravado. Ou eles estão fingindo que perderam pra não ter que passar de novo, né? Malhação com, era horrível. Mas aí eles dizem que vão avançar, né? Vai vir pra 2010 já. Ué, não vai ter múltipla escolha? Acho que não. Mas eu acho que já teve, né, múltipla escolha, não sei. Porque no Viva não. Passa tudo descoordenado, né? As primeiras, não. Ah, é? Não sei. Que o povo tava falando que era da Priscila Fantin com Mário Frias, né? Grande ministro aí. Nunca passou. Ah, mas aí um favor de não botar Mário Frias na TV, né, gente? Ah, mas era boa temporada, garoto. Ah, mas gente. Eu acho que só foi essa que não passou. Porque eu lembro que eu assisti quando passava do... Ai, gente, que eram os irmãos lá... Irã Moftano e Max Fercundo. Não. Marcelo e Cabeção. Meu Deus, Marcelo e Cabeção, exatamente. Mano, foi logo depois da Priscila Fantin, ela ainda tava. Como eu odiava ela. Ludmilla Dyer. Essa passou, então só se foi só a outra que não passou. Não. Ah, do Ludmilla Dyer eu lembro que tinha passado no Viva. É, essa. Exato. Só lembro que tinha passado. Também passou aquela da Joana, né? Que era com a Joana Joana me enganou, mas não engana mais. Exato. Sapato tirou minha paz. Tirou minha paz, né, gente? Era com Dani Scarelli Cover e Bettina, não era? Exato. Fê Vasconcelos. Isso. Fê Vasconcelos, gente. Exato. E Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, exato. Que saiu da Malhação pra fazer pra com a Fernanda Vasconcelos em Amor a alguma coisa. Amor da Vida. Aquela que a menina morria, que a filha dela ficava vendo a moça bonita. Né? Que a Marjorie Chan brigava com a Fernanda Sonsalas? Na novela? Não. Que elas tinham uma filha em comum, não? Não. Essa daí era da... Ah, não. Essa é a Vida da Gente. Vida da Gente, tão exato. Bonito. Né? Não, mas no caso essa era das 9. É Páginas da Vida, lembrei. Ah, sim. Páginas e, que a falecida Regina Duarte adota a filha da Fernanda Vasconcelos, que era a filha de Lilia Cabral, e Lilia Cabral bota ela abaixo do cu de rato. Ah, essa grávida. Eu vi uma cena de Lilia Cabral no Twitter. Exato, que era mais uma cena com muito close errado do papel. Porque a menina tem síndrome de Down, né, neném? E a Lilia Cabral acaba com a criança. É um pavor, meu Deus. Sabe o que a gente não falou aí do entretenimento? Que Katy Perry desistiu, né, da American Idol, porque a edição fez ela aparecer. Não? Não. Eu vi que ela já tinha rescindido o contrato e tudo. Não, rumor no tabloide de que ela estaria muito chateada com a opção pela forma com que editam o programa. Eu testemunho ainda American Idol, né, meu? Voltei. O vice. E assim, eu acho que a edição pode atrapalhar ela? Pode. Mas os dois problemas dessa temporada, que foi quando ela falou mal da Mary Beth, e também depois quando ela falou da Nutsa. A Nutsa, assim, o programa era ao vivo, então não tinha nem como a edição desfavorecer ela. Eu acho que é muito mais ela mal colocar as palavras do que intencionalmente querer ser desagradável, entendeu? Eu acho que é muito mais isso, muito mais de, né? Com a Nutsa, que foi no ao vivo, ela falou que a Nutsa não precisava mostrar o corpo dela tanto assim. Ela podia só cantar, tá tudo tranquilo, sucesso, né? Teve uma que ela falou da mulher ter não sei quantos filhos, que não precisava carreira. Ela tinha 3 filhos e ela, tipo, tinha 22 anos, assim. Foi ela muito jovem, né? Mas esse, realmente, eu não vi nenhuma maldade por parte da Katy Perry. Acho que ela tava só dizendo e tal. Só dando um conselho, não tenha filhos e... É, ela falou assim, você quer... Aquela pergunta, né? Você quer ir pra Hollywood por quê? Se você tem seus filhos em casa e tal, se você... tal. E assim, a Katy Perry tá ganhando 25 milha, né? Por temporada na American Idol. Eu acho que é um dinheiro muito fácil pra você jogar no lixo por causa de nada, né? E assim, a Katy Perry não tá gravando disco. Não tá fazendo turnê, né? Mas falaram que ela vai fazer turnê, que ela vai gravar disco, ninguém viu, mas ela vai, né? Ela tava fazendo residência em Vegas, gente, acabou a residência em Vegas agora, esses dias aí, e eu acho que é um dinheiro muito fácil pra não se ganhar, eu acho, né? Falando essa semana, também teve a despedida de Blake do The Voice, né? E todos os coaches mandaram mensagens de despedida pro Blake, menos Cristina Aguilera. Não mandou o vídeo, não mandou. O da Miley foi gravado em dezembro, o vídeo da Miley. Porque ela tava com a roupa no cenário do especial de ano novo dela. Eu amei. Menino, novidades aí na Netflix, que a gente não vai mais assinar, né? Que vai ter uma nova série com a Kika Cattrall, chamada Glamorous, tá? E essa vai ser uma comédia que foi inicialmente encomendada para a CW em 2019. Eita, deve ser bom, hein? E a SW falou, não obrigado. E a Netflix catou 4 anos depois, né? E a trama se passa, a trama é centrada em Marco, um jovem não binário que vai trabalhar para a lendária magnata do ramo de cosméticos Madeline, que é a Kim Cattrall. É a primeira chance de Marco descobrir o que Elo quer da vida, quem Elo é, e o que significa ser uma pessoa queer, tá? E já estreia agora dia 22 de junho, né? Gente? Ou seja, vai ser o Diabo Veste Prada de não binários. E mulher, não tem nenhum trailer, né, gente? Saiu a primeira foto, falta menos de um mês. É porque estamos desenvolvendo desde 2019, né? Imagina o nível dessa bomba que vai ser. Ô, meu pai do céu. Mas aí, menino, olha que loucura. The Idol, né? A nova aposta da HBO aí. Teve sua premiere em Cannes, né? No último final de semana. Ah, isso. Vamos pra Cannes, amor. Estamos chegando aqui. E apesar de ter sido aplaudida por 5 minutos após a exibição dos 2 primeiros episódios. Ai, não aguento mais esses aplausos. Cronometrado. Eu amo. Há quem diga que os aplausos foram porque finalmente acabou e as pessoas não iam precisar assistir isso nunca mais, né? Mas 5 minutos de aplausos aí. Sam Levinson, tem um vídeo dele no Twitter que ele não consegue falar de tão emocionado que ele tá. Ah. Né? Com esse grande trabalho que ele fez. São tantas emoções. E aí, menino, as reviews são unânimes de falar que é uma das piores coisas já feitas, que é desprezível, que é machista, que tem cosplay de boneca de cera, né, com a filha do Johnny Depp, toda passando pelo bucaque. Uhum. E aí, menino, que loucura. E o cu de rato de The Weeknd, né? Cu de rato de The Weeknd, né? Que, inclusive, The Weeknd falou que vai parar de se chamar The Weeknd, né? Vai. Cansou. Chama, né? Beleza, agora. Falou que The Weeknd já tinha aí, agora vai ser, né, Weekdays. Agora, cansou. Chamar Monday. Monday, exatamente. Que, aliás, The Weeknd vai fazer show numa terça-feira. Podia chamar Wednesday, né? Mas já tem, é. Fartinha já tem. Exato. Ah, mas era bom que brigavam com ele pelos direitos. Adoro. E aí, menino, as críticas começaram a ser agregadas, né? E tava com aprovação de 7% no Rotten. Ah, achei, né? Alto. Chegou a 7. Chegou a 7. A última vez que eu tava acompanhando, tava em 10. Chegou a 7% a aprovação no Rotten. É, eu amo. Né? Assim, e o Sam Levinson, gente? A gente já comentou, repercutiu aqui os rumores, né? Dos boatos que tiveram na produção e tal. E assim, se... Os caras levaram pro Festival de Cannes um negócio que é altamente sexual vazio, né? Porque eu acho que quando o sexo faz parte e te ajuda a contar aquela história, é super válido, né? Mas quando é só vazio, o sexo pelo sexo e a vulgaridade pela vulgaridade, eu acho que é uma grande perda de tempo, né? E tudo que a gente viu dos reviews aí da galera que assistiu é justamente isso, né? Eu até guardei uma aqui do que saiu no site Papel Pop, né? Não foi do Papel Pop, né? Mas que saiu no site do Papel Pop, vou até pegar aqui, porque é um momento mágico que viveu o Brasil, né? Cadê, gente, a crítica? The Idol, ou 50 tons de Tesfei, né, que é o nome do Abel, é uma odisseia na página inicial do Pornhub, estrelando as auréolas de Lily Rose Depp e o rabo de rato gorduroso de The Weeknd. Gente. Botou abaixo do cu de rato gorduroso. Né? Adoro que isso ajude a lançar a nova marca da HBO Max. Deve se encaixar bem ao lado de House Hunter. E foi o New York Times que falou sobre isso. Meu Deus. Nossa. Não, não deram nem, né, cara? Não deu nem chance, viado, que eles foram... Sim. E aí, pau! Pra melhorar, o Sam Levinson falou da questão de que tá no mesmo universo de Euphoria, né? Olha, Brito. Sim. Que mais? Acho que tem mais aqui. Cadê? Alguns veículos especializados, tá? Então. The Idol é uma fábula obscura do showbiz, que perpetua o mito que são as K-pop stars, são marionetes corporativas sem voz. O roteiro parece calculado para enganar o público, fazendo pensar que está observando uma Hollywood de ópera, quando muito disso equivale a clichês de mau gosto, retirados de romances de Sidney Sheldon e pornografia sem valor. Ao tentar ser transgressivo, o programa se torna regressivo. Jocelyn raramente passa uma cena sem que a câmera mostre flash dos seus seios ou de sua bunda. Você começa a se perguntar se isso está construindo alguma coisa, mas... Pelo episódio 2, parece que não. Assim, a filha do Johnny Depp deve estar nessa, né? Pra não ser conhecida mais como só a filha do Johnny Depp, né? E sim como é que teve na série horrorosa do Sam Levinson, né? De uma fama ruim pra uma fama pior, né? Nossa, exato, gente. Porque, assim, tá na pauta, né, gente? Vale dizer que tá na pauta. Ah! Tá na pauta. Bacana. Eu queria entender como é que as... Porque, assim, a gente sabe que tem um monte de gente maluca em Hollywood, mas, assim... Queria entender como é que as poucas pessoas sérias que aprovam coisas acham que deixar o Sam Levinson livre pra realizar os fetiches dele com ator em câmera é válido, assim, sabe? Porque eu acho bizarro. Não, é, assim, a gente já sabe que o Sam Levinson tem probleminhas, né? E ele é chatinho pra caceta, né? E ele fez aquele filme lá com a Zendaya, né? Que o homem chupa o cu da Zendaya. Só pra dizer que ele retomou uma crítica negativa do filme dele, né? Imagine o que esse homem não vai fazer com as pessoas destruindo essa série dele. Não, ele já tá se preparando, né? Porque assim, a série nem estreou e já tá com essa repercussão negativa toda. Uhum, né? Exatamente. Tá aí só esperando a vingança. Eu tô assim. E você que tá se preparando aí, The Idol, se nada der errado, vai estar no programa do dia 11 de junho, tá? Ah, não vou estar aqui. Daqui a 15 dias. Nem eu. Daqui a 15 dias, tá? Mas é porque... A HBO Max ainda funciona, gente. A gente não tem mais Netflix, né? Então tem que botar aí na... A HBO Max pode funcionar. Agora eu tá disposto a ver um negócio que é descrito como um cu de rato gorduroso. Cu de rato gorduroso! Eu achei bem inspirada a pessoa que falou Squid Rato Gorduru. Ai, meu pai do céu. Essa semana tivemos aí, né, menino, o fim do Arrowverse, né? Arrowverse encerrou aí depois de 12 anos, né? De nossa, 12 anos. Só de pensar quem que diria? Eu vivi o início do Arrowverse. Exato, a gente viveu, né? E assim, eu vejo muita gente criticar, né, tal. Até o próprio novo CEO da CW tava falando que não existe mais espaço pra super-heróis na TV e tal. Mas eu acho que, tipo, principalmente o começo do Arrowverse foi muito legal. Sim, né? Sim. Foi bem legal o começo do Arrowverse, as primeiras temporadas de Arrow, as primeiras temporadas de Flash. De Flash também. Foi bem legal. Eu gostei de ter feito parte desse tempo, né? Eu gostei, fiquei saudosista. Eu só vi essas duas, né? Porque as outras, o que que teve ainda? Teve a... Legends of Tomorrow. Supergirl. Eu acho que uma, duas temporadas. Ah, mais. Que isso? Episódio do Bibo icônico. É verdade, Bibo. Né? Eu lembro da narração de vocês. Bibo teve aqui no podcast. É, aí Supergirl, eu acho que eu vi a primeira temporada e essa também, eu acho. Não é nem se eu terminei a segunda. É. Mas aí teve o outro, Raio Negro, que eu não vi. Raio Negro também, teve Black Lightning, verdade. E por último, Superman Lois, né? E Batgirl, né? Batgirl? Batwoman, né? Batwoman. Um grande ícone Ruby Rosa. A maior de todas. Né? E é isso, né? O fim de uma era, na verdade. Fim da CW, na verdade. O Supergirl Lois não foi cancelado ainda, né? Mas vai ser, né, gente? Mas se não for, o Arrowverse tá aí vivíssimo. É, exato. Vai ver que já foi a deixa de que, né, vai acabar. Exato. O TV Line fez uma matéria dizendo quais são as 10 séries que estão na bolha ainda, né? E a Superman Lois tá na bolha. Mas o presidente da CW falou, né? Gente, tem um cliffhanger inacreditável, mas é uma série que a gente não tem interesse em fazer mais, porque a gente não ganha dinheiro com ela. Então, foda-se. Menino, saiu as primeiras imagens, né? E a data de estreia da segunda temporada de outro grande hit do Prime Video, né? Que é a Roda do Tempo, né? Meu Deus. Da série também, que ó, bomba muito, né? Porra. Bomba. Assim como o Sasa era a única pessoa que via Fantasy Island, a Amanda é a única que foi a Roda do Tempo. Mentira, Henrique também. Eu vi a primeira temporada toda, né? Garoto! Olha aí! Já temos um então fandom. É um hit mesmo, mereceu renovação. Já temos um fandom. Olha aí. Não, mas eu não volto pra segunda, não. Viado, e eu tô vendo que a primeira temporada foi em dezembro de 2021, viado. Caraca. 2021, viado. 2021. E a segunda temporada estreia em 1º de setembro só, tá? Tem muito tempo ainda. Hits, né, gente? Hits, baby. Quem também ganhou data de estreia e outra série da Netflix, né? Agora com Michelle Buteau. Que eu e o Leoz gostamos de The Circle, né? Amo. Michelle Buteau vai estar fazendo uma comédia chamada Survivor of the Thickest, né? Survivor. E vai estrear em 13 de julho, né? 13 de julho aí. Mais um hit da dona Netflix. Que e ela botou o quê? Bum! Teve a renovação também da grande série Mandy, né? Exato, terceira temporada, né? Amo. Terceira temporada aí da renovação da série Mandy. Exatamente. Jamais errou, você leu. Também Globo confirmou aí também a volta de Mulheres de Areia, né? Sexy Iemanjá, tudo a ver com o mar, que vai substituir Chocolate com Pimenta, né? Line-up de novelas velhas da Globo, né? E vai dar mais audiência do que a novela Terra e Paixão. Tá passando? Tá. Tá passando Chocolate e Pimenta, sim. Eternamente. Não vale a pena ver de novo? Uhum. Não, naquela sessão antes do Vale a Pena Ver de Novo. Depois do jogo. Que é a mesma coisa. Meu Deus. É que vale a pena. É que aqui, essa novela da uma da duas da tarde, eles chamam de edição especial. É porque eles dão uma reduzida, né? É, e tecnicamente ela só vai trabalhar com títulos das seis, né? Títulos de novela das seis. Gente, socorro, gente. Uma Mulher de Areia das seis? Mulher de Areia das seis. Eu achava que era da Seven. Não, era das seis. E aí tá completando 30 anos, né, Mulher de Areia esse ano. Aí vão botar no lugar e Mulheres Apaixonadas tá completando 20 anos. Então vai fazer. Ai, tenho vontade de rever Mulheres de Areia, mas... Ai, que preguiça. Ai, adorava, gente. Podia ter umas edições especial que, tipo assim, demos uma super resumida aqui, botando os pontos altos, sabe? 30 capítulos, né? Isso. Essa vida de noveleira é difícil, né? Demais. É muito difícil. Eu falei com os meninos, né, que eu perdi o gás do Vai na Fé, né? Vai na Fé, né? Porque são muitos capítulos e ela tá girando em torno do rabo, né? O tema da novela virou programa do Ratinho, né? Que é teste de paternidade, filho que não é filho do outro, que é filho de bebê de proveta, uma loucura. Jovem, é meio... assim, eu não assisto mais novela justamente por isso, cara. Porque, assim, é muito tempo pra você se dedicar, sabe? E, assim, uh-huh. ainda é no mesmo esquema de, tipo, um episódio por dia, são 6 episódios por semana, de 40 e poucos minutos pra você assistir, cara, é muita vontade, sabe? As últimas novelas que vocês têm falado, né, são boas e tal, que começam boas, pelo menos, né, elas sempre chegam no meio e começam aquela parte de enrolação toda, né, e assim, aí eu digo, não, gente, eu não consigo, não. Por mais que eu me anime, assim, com o início, né, eu já fico pensando no trabalho que vai ser pra acompanhar. Menino, eu tô pensando que, tipo, comecei todas as flores empolgado, né, All the Flowers. E outra também, né. E, assim, são só 85 capítulos, né, comecei empolgado, mas agora, além dela tá ruim, né, tá bem assim. Adoro só 85. É, não, porque perto da novela, tipo essa do Valci, né, que vai ter 210 capítulos. Essa das 9 atual? Aham, uhum, vai ter 210 capítulos. Vai até janeiro do ano que vem, né. Meu Deus, né? Imagina essa enrolação que eu vou fazer. E essa do Valci tá um super flop, né. Exato, exato. Mas, se a Globo me consultasse, eu ia dizer que eles fizeram a novela rural. Aí o pessoal, gostamos da novela rural. Aí veio a novela ruim, que foi a da Glória Pérez. E aí, agora, outra novela rural. E aí, quando acabar essa novela, vai vir outra novela rural, entendeu? Que vai ser o remake de Renascer, né? De Renascer, né? Que eu acho uma profanação. Mas eu vi que tinha um empurrado pra não ser logo depois dessa. É, a Globo tá reavaliando, mas o problema é que a Globo demitiu todos os autores, né? A Globo demitiu todo mundo, na verdade, né? Não tem um autor. É a greve dos roteiristas. Não tem mais um autor na Globo. Então, eles não sabem o que fazer, né, pra poder. Se realmente usar empurrar Renascer para o segundo semestre do ano que vem, do que trazer, né? Porque não tem que trazer. Uhum. Família de Areia. Ah, acho que pode botar mais uma versão de Império, né? Ou de Fina Estampa. Porra. Meu Deus. Não, a Globo adora, né? Não, por favor. Que isso, gente? Tá um pouco. Menino, também confirmaram aí que é o Cool J, né? Que tava em NCIS Los Angeles, né? Que encerrou aí, depois de 14 temporadas, encerrou NCIS Los Angeles. É o Cool J foi confirmado no elenco recorrente de NCIS Havaí a partir da próxima temporada. A Vanessa Lachey disse que ficou feliz. A Vanessa Lachey falou assim: ah, gente, amo o Cool J. Traz pra amo mim. O cu do JJ. Amo o cu do JJ. Ai, eu amo, gente. Mas eu acho que é isso, gente, que temos de notícia aí, né, do mundo. Não, mas tinha pouco, mas durou, né, o bloco. É porque a gente rende o bloco, né, amigo? A gente tem o talento, né? A gente tem as manhas dos rolezinhos. Mas vamos começar, então, nossa pauta aqui da semana. Essa delícia, gente, já animaçaram sem camisa. Ah, vamos começar aqui o... Sim. Pauta da semana, né, Brasil? Tava vendo também aqui. É, fiquei sabendo que o Jorge Massaro vai morrer, viado, na novela. Fiquei bem triste. Quê? O Jorge Massaro assim? Vai morrer na novela, sim. Mas... E vai morrer pra já. Fiquei bem triste. Eu não aceito isso, gente. E aí, vamos começar nossas pautas, então, aqui na semana. E vamos começar, então, com a série que Taylor não gostou. Taylor não gostou. Ah, tá. Eu tava pensando, né, aqui qual era a série. Nova série da Apple TV Plus, né? Que tem séries boas e Sea e City on Fire, né? E agora High Desert. High Desert, aí, nova série protagonizada por Patricia Arquette, né, e Rupert Friend, que eu fiquei horas tentando entender quem era aquele ator, né, e Rupert Friend tá aí na série também. Não é o do Homeland? É o da Homeland, exatamente. Ah, tá. Exatamente, o namorado de Carrie. Nova aposta, nova comédia. Pelo menos episódios curtos, né, Taylor? Enquanto sim, comédia, ao menos, né? Isso, né? Pelo menos episódios curtos. Que Patricia Arquette, menina, ela era traficante de drogas, ela e seu marido, né? Aliás, a cena inicial é bem boa. Eu gostei da cena inicial, Taylor. Ele jogando as drogas fora, a polícia entrando, na piscina. Pai. Ela é uma traficante de drogas. Ah, ela é casada com Matt Dillon, que inclusive o Leoz perguntou se Matt Dillon estava vivo ainda. E sim, né? Matt Dillon está vivo, está nessa série. Ah, ela é traficante de drogas e acaba que a polícia dá uma batida lá, prende o marido dela, 10 anos se passa, ela tá trabalhando no Westworld da vida real, né, só que sem robôs. Sim. E ela mora com a mãe dela, que é Bernadette Peters, outra pessoa que Leoz adora também. Essa era a série de Leoz. Leoz tem muito apreço por Bernadette Peters e Matt Dillon. Nossa, é um elenco assim. Se tivesse o Adam Devine, então, hein? Porra! Aí sim, hein? Faltou o Lux aí só. Faltou o Lux. E aí, menino? Botar o Michael Sheen também. Michael Sheen. Pronto. E Liz Kaplan com o mesmo corte de cabelo. A Liz Kaplan gosta, bichinha. Aliás, acho que ela podia assistir, mudar, né? Tudo. Fatal Attraction, tinha que assistir. Eu não vou ver nem a pau. Os seus fãs pediram, Léo, se você assistir. Eu posso ver o último no Fasts. Mas no Paramount Plus não tem Fast. Vou falar em Fast, você terminou a série das Gêmeas? Das Gêmeas? Ainda não. Eu quero que você dê o seu relato, se meu final foi... Eu vou dar, porque agora eu tô com mais tempo livre, né? Também. Aí. Eu tô vendo, a única que eu tô vendo desse do Paramount Plus agora é do Grease, né? Porque acabou do Jack Bauer. Eu tô vendo a do Grease, que tá bem gostosinha ainda de assistir. Maravilhoso o último episódio. E aí, menino, ela... O marido dela vai presa, a vida dela cai, fica de casa de perna pra perna pro ar, igual o filme da Ingrid Guimarães. E aí ela tá, tipo, perdeu tudo, situação de barril. Aí a mãe dela morre, Bernadettezinha Peters morre. E os irmãos dela querem vender a casa, que é onde Patrícia Arquette mora. E aí Patrícia Arquette fica nessa barra, né, ali, fazendo, dançando cancan, não sei o quê. E ela decide que ela vai ser Private Investigation. É dançando cancan, não, senhor. E ela dando tiro, entra, né? Na cena, descendo por uma... Como é que chama? Tirolesa. Tirolesa. Né? Pula, bate nos caras e termina dançando cancan. Exato, me lembrou muito aquele clipe da Pink, Trouble. Me lembrou muito o clipe da Pink. Meu Deus. É trouble you, é trouble now. É isso. E aí ela decide virar PI, né? De virar Private Investigation, porque ela viu uma das amigas lá do cabaré falando que pagou $300 pro homem, o homem não descobriu nada, não sei o quê. E ela vai lá e ela descobre, né? E aí ela se junta com um homem. De onde a gente conhece aquele homem, Taylor, aquele véi, né? O véi investigador. A gente conhece ele de algum lugar, que ele fez alguma coisa. Conheço mesmo, mas não fui atrás de pesquisar. Deixa eu ver. Ótimo. Aí ela quer ser PI e vai, né, pedir emprego pra esse cara que é investigador, só que ele é fracassado, fudido, assim, real. E ela decide se associar com ele, e uma das meninas que trabalha no cabaré tem um namorado que é um guru, e aí numa das fotos que ela posta, tem um Picasso que allegedly foi roubado há muitos anos. Então ela decide ir lá na casa do guru pra ver o tal do quadro, só que o guru está sendo ameaçado, e também descobrem que a esposa do guru desapareceu, estão oferecendo $70,000 de recompensa pra quem encontrar alguma coisa sobre ela. E aí Patrícia Arquette vai usar toda a sua sapiência, né, toda a sua malemolência pra tentar resolver essa questão do quadro roubado, pra tentar descobrir o que aconteceu com a esposa do guru, e também lidar com sua própria obsessão, porque sua mãe, Bernadette Peters, faleceu, mas apareceu uma outra Bernadette Peters na cidade, que é uma atriz. E aí, inclusive, eu fui ver no IMDb se tinha condição de Bernadette Peters ser mãe de Patrícia Arquette, né? Se a idade batia. Então, menino, né? Também. E assim, se a gente forçar, dá. Se a gente forçar, dá. Pra ser mãe. Patrícia Arquette. Se ela começou os trabalhos cedo, dá pra ela ser mãe, né? Depende, né? Cedo 12 anos ou cedo... Acho que é cedo 16. Não. Cedo 16, né? Não recomendo, mas dá pra acontecer. É plausível, entendeu? E aí, menina, é isso, né? E eu tenho que dizer pra Taylor Rocha que eu assisti os 3 episódios, né? Garoto, sai assisti, daí, tu vai morrer, amigo. Garoto. Assisti os 3 primeiros. Porque eu falei assim, ah, quando acabou o primeiro, eu falei, ah, será que se pega o ritmo, assim, o fluxo, quê? E não pegou, né, menino? Mas eu assisti o terceiro também. E aí também foi pra mim, deu, chegou meu limite, não tem mais. Ah, não vai assistir mais, não? Não, acabou. Acabou, foram só esses 3 mesmo. Mas, gente, grande que tu ia contar o final. Não, amigo, para com isso. Por que você me odeia? Ó, o cara, ele fez Single Parents. Ah, é isso! Ele namorava a menina que agora faz a Ava, Abbott Elementary. Pronto, verdade. Eu lembro dele de Fargo. Ah, Fargo também, verdade, verdade. Mas eu lembro mais Single Parents, exato. Lembrei. Exato. Ele era o pai das gêmeas. Ele era o pai das gêmeas, lembrei. Gêmeas Lacração. Gêmeas Lacração. E ele era o pai rico. Ah, muito bom, muito bom. Mas e aí, Taylor? você, sua visão de High Desert, que você falou pra mim, não gostei, amigo. A minha visão é que essa série é ruim, né? Então, assim, é porque, assim, eu acho que a protagonista, a Patrícia Arquette, eu acho que eu tô pegando uma abusa dela. Eu não sei se é pela voz, né? Ou, assim, então, tem uns papéis que eu ainda consigo suportar ela, sabe? Então, assim, tipo, ela lá em Severance, beleza. Tá lá, né, não é assim a principal, mas tem um papel grande ali em Severance e tal, mas eu acho que assim, esse perfil perua, perdeu a grana e doidinha, e, né, sabe, faz assim umas coisas... Uma véia doidinha é um pouco demais, né? É, bizarra, sabe? Então assim, eu não compro não ela nesse papel. E aí, tipo, né, o resto, porque assim, eu só assisti o primeiro, então assim... O primeiro episódio basicamente mostra ela perdendo o dinheiro todo, né, as drogas tudo e tal, e aí tendo que reconstruir a vida, só que tipo, né, essa entrada dela lá no show que ela tá fazendo, achei totalmente ridículo, né? Gente! Eu digo, minha senhora, né, tenha modo. E aí... Etarismo tipo, pesado, Brasil. Não, gente. Não, ali se fosse uma Jó fazendo aquilo, eu já acharia demais, né? Então, mas assim, e aí eu acho que como ela é protagonista, né, e ela domina esse primeiro episódio praticamente, não consegui, sabe? Não consegui me importar ali com nada que tá acontecendo, né? Os irmãos querendo que ela fizesse algo decente, né? E não isso. Exato. E tal, aí eu já tava mais do lado deles do que do lado dela, né? Eu também. E digo, não, minha senhora, a essa altura, minha senhora, vamos... Mulher, ela troca a fechadura da casa, deixa os irmãos fora de casa. Ó, né? Então... Pra não vender a casa mais. É, eu acho que eu não comprei esse clima doidinha dela, não, sabe? Eu acho que a personagem é chata pra mim. E aí... Ela é cansativa pra cacete. Nossa, demais. Ela é bem cansativa. Eu também achei. Taylor nem viu. Leoz nem viu, né, Leoz? Nem você, nem Caramelo, né? Jamais chegaria perto de um negócio desse. Não, o Taylor falou desse negócio dela ser vovó loucona, né, pra ser Arquette. E eu confesso que eu tenho muito nervoso. Desde a falecida Midian nos dentes da Patrícia Arquette, gente. Eu tenho muito nervoso. Sei o que é aí, gente. Não lembra, não, da série dela que durou 40 vezes, 40 anos? Midian. Passava até no falecido canal Sony. Era a Ghost Whisperer dela, velho. Exato. Ah, e aí, gente... Falar em Ghost Whisperer, menino, chegou na Star Plus aí, aproveita enquanto tem espaço no HD deles, né? Deu duas semanas, não deu audiência, já vai sair, né? Exato. Chegou lá, ainda não estou morta, né? Da Gina Rodrigues. Oh, chegou. E também chegou Alaska Daily também aí. Ô, Sassi, eu não queria tocar nesse assunto, mas você falou aí do dente da Patrícia Arquette. Eu vou ter que falar outra pessoa jovem que tem os dentes dela. Quem? Kit, né? Kit quem? Pride? Kit Show Kit. Ai, viado! Ela tem os dentinhos separados, é bem feinho também, gente. Não é só separado, né? Pode mesmo. É... Mas é aquele negócio de dar o protagonismo pro não padrão, entendeu? Sim. Bichinho, ai, gente, eu tenho que dizer dentes. que eu vi o trailer de Show Kit e foi a única coisa que eu... Mas, gente! A série da geração, só viu o trailer. Olha, não, eu acho que aqui... Aqui no programa hoje a gente tem duas séries da geração e por acaso são duas comédias, né? A gente tem duas séries da geração. É, posso falar. Não é High Desert, no caso. Não! A gente falou comédia, né? Comédia. É Grey's. Ah, é. Porra. Sim. Olha, até porque a palhaçada que foi aquela cena do avião, vem aí. Ah, eu amei. Não, é maravilhoso, mas não pelos motivos certos, né? Okay. Ai, ai. Mas você quer fazer mais alguma observação sobre o deserto alto, Taylor? Não, se eu puder dizer alguma coisa, não vejam, né? Então, não gaste seu tempo de vida, né? Não gaste seu tempo, né? E aí, né, aquela história. Séries boas da Apple, E.C., High Desert e City of Fire. Exato. Já tá aumentando essa lista. Assim, já teve uma época que a gente falou que era Apple séries ruins e alguma outra boa que a gente achava, né? Porque... Ah, é. Já teve a segunda temporada de The Morning Show, essas bombas. É, verdade. Exato. Sertão, né? Agora teve aquela... odiando até de laço, né? Teve aquela do... Aliás, bom saber se Taylor terminou aquela do Jon Snow Mega Evil. Do... Ah, dos Frankenstein. Ah, tá faltando 3 episódios. Se não... Olha aí. Ah, ficou com Deus. Taylor vai assistir agora no recesso das séries da TV aberta. Ah, tomara que dê tempo pra ver. Agora que não vai ter mais Netflix, vai poder assistir. É, por TV. Né? E outra, gente, que é também ruim demais, né? Silêncio, né? Ainda Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Eu tinha expectativa, né? Porque era a série com o Aaron Piper e com o Manuzinho, né, também. Uhum. E assim, o trailer eu achei legal e a trama até então eu tinha achado interessante, né? Que era é do criador de Elite também? Não é, menino, não é do criador de... Por isso que é ruim. Por isso que é ruim. Não, mas as coisas do criador de Elite também são ruins, né? Mas as coisas do criador de Elite entretêm. Exato. Né? Essa série não entretém, ela é só chata pra caralho. Que isso, né? Mano, é hétero aí. Não, é porque você tá pedindo pra Aaron Piper atuar sem falar nada, né? Aí... E o pior é que ele fala pra caralho, né? Nenhum de vocês assistiu, né? Ah, mas é ele o silencioso? É, a premissa é de que ele, allegedly, matou os pais, né? Que é o começo da série. Uhum. E ele passou 6 anos preso sem falar absolutamente nada. É porque eu li a sinopse que era um menino. Eu falei, ah, o papo não é menino. Né? Achei que era um menino. É um menino. Achei que era tipo um Jacó, devido a Jacó. É porque é uma diferença de 6 anos, né? Entre o assassinato e... Não, tudo bem, mas pro menino virar um papo em 6 anos também. E o menino já era Aaron Piper. E o menino já era Aaron Piper no Flashback. Amo com a maquiagem de Ben Platt. Não, João, mas você tem que entender que Aaron Piper é novo. A questão é que ele está acabado por conta das drogas. Jovem Aaron Piper tem pelo menos 30 anos. Deixa eu pesquisar aqui. E aí, menina? O que acontece? 26. Mas parece mais. É que eu macho muito, por isso. Exato. E aí ele alega que ele matou os pais, fica 6 anos preso, nunca falou nada. E aí, por causa de bom comportamento, ele vai sair, né, da cadeia e vai voltar pra casa dos pais dele porque ele herdou o apartamento. E aí tem uma moça psicóloga que encheu a casa de câmera, o elevador, a frente da rua, aonde ele vai trabalhar na estufa lá com o pastor, que aliás esse pastor é muito suspeito, muito, tá, muito suspeito. Claramente, né? Dona Aceita. Dona Aceita pesadíssima, né, viado? E aí ela vai fazer um estudo de personagem, né, pra saber se ele é realmente vilãozão, se ele é mau, se ele é não sei o que e tal. Ela quer fazer esse personagem e vai vigiar a vida inteira dele. E aí a série propõe assim, ele não falou nada, o silêncio. E aí do primeiro momento que o Aaron Piper chega em casa, ele começa a falar pra caralho. Ele fica falando. Eu falei, meu anjo. É porque eles dizem que ele só fala com as pessoas certas nos momentos certos. Ah, pronto, aquele pastor com aquela de trambiqueiro do caceta. Aí eu disse, o quê? Conveniência, né? Vai falar quando for conveniente. Tipo... Aí ele recebia as cartas das admiradoras, aí uma das admiradoras era a ex-babá da irmã dele, né? Porque ele tinha uma irmãzinha menor que se perdeu na vida aí, foi adotada, sei lá. E aí a menina fica lá, e a menina é namorada de Manu, que é hétero, straight, tá? E corretor de imóveis também. Além de straight, corretor de imóveis. E aí eu vi o primeiro e metade do segundo, e assim, foi muito, muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É aquelas séries que elas te dão uma dor física enquanto você... Eu assisto qualquer merda, né? Desde que ela me entretenha. Mas essa série, eu só achei ela muito chata. Umas atuações ruim. Aaron Piper com a cara de prisão de ventre o tempo inteiro. Ah, mas essa cara aí ele sempre teve, né? Mesmo que a gente gostava... Mas pelo menos ali tinha alguém mamando, né? Um negócio. É, pelo menos ele tinha essa cara, mas ele tava lá de cueca branca no jardim com a mangueira pegando lá, né? Exatamente. Exato, e aqui não. É só muito. Essa série é muito. E ele é hétero também. Ele é hétero também. É, velho. Olha essa série. Essa série veio aí, né? Você tem Manu Rios na série. E você coloca Manu Rios hétero, straight. É, por isso que a gente tá na expectativa do filme de Manu com Pedro Pascal, né? Exatamente. Aplaudindo em Kanye também, né? Menina, a gente não falou nas amenidades das fotos que saíram e vazaram de Matt Bowman com o Jonathan Bailey na série, né? Que eles vão fazer. na cama, que vai ter a nude, série, né? Sem roupa. Nem das fotos de Brandon Flynn, né? Também. Eita! Brandon Flynn arrasando, seu sovacão. É, mas o negócio foi a mala pra viajar, né? Exatamente. Também. Eu queria saber quantas viagens Richard Madden dava. Porque não era pouca, não, velho. Olha ali, ralava um bocado. Exato, pra dar conta de carregar aquela mala toda nas viagens, ia ser um transtorno. Sim. Fiquei impressionado. Até pensei que ele botou uma meia ali dentro, um negócio ali, né, pra dar uma corpada, uma berinjela. Ele, né? Botou foi inteira ali dentro, foi uma meia não, meu filho. Porque, olha, Richard Madden, você está de parabéns. Agora tem que vazar, tem que fazer um ensaio da Calvin Klein do Troy, né? Do Freud. Do Freud, pra gente poder ver se Richard Madden tem um padrão. É, novinho a gente sabe que ele gosta, né? Agora você é maludo também. É o nosso DiCaprio, né? O DiCaprio já ele é. Sim. Se bem que o DiCaprio levantou a barra, né? Agora foi pra 27, né? Ah, é? Eita. Uhum. Foi pra 27 agora, faixa etária, né? Então tenho chance. Que? Tem sim. Garoto. Mas fala, Ney, né? Fala o que você achou de Silêncio, Bruno. Olha, eu tenho que dizer assim, como na pauta tinha High Desert, então não posso dizer que Silêncio é a pior série da pauta, né? Mas assim, mas eu achei meh, né? Assim, eu achei que, eu tipo... Eu achei merda. E como tu falou, o plot da história é ele não falar. Aí o primeiro episódio ele já fala do cotovelos, né? Então você já fica assim, eu digo, tá, então não é a subversão da expectativa. Porra. A subversão da... Subverteu tanto que acabou com o sentido da série, né? Nem respeita a gente, Leonardo. Tá vendo? E aí, assim, eu também não entendi qual era o propósito, nem qual o propósito, qual o sentido desse plot da mulher que quer fazer um estudo com ele, sabe? Uhum. Então, assim, é muita coisa, muito, é inventado demais, assim, pra eu assistir, sabe? Então, assim, eu fiquei de gente, mas essa mulher, qual é a dela? Ela só quer fazer um estudo com ele, se ele, como é que ele se comporta, o que é que ele é, porque ela e fica falando... E ela vai dar pra ele, com certeza. É, provável, né? E aí, tipo, porque ela fica falando, ai, porque ele é super inteligente e não sei o quê, e ele quase não fala. Não habla. Não habla, e eu quero traçar um perfil psicológico. Eita. Dele e tal. É o Rocket Raccoon, gente. Quer saber do cérebro dele, a chave que tem. É, exato. E eu digo, gente, tá, pra quê, gente? Qual é teu interesse no... Qual a necessidade disso, né? Exatamente. Eu achei que o plot em si não me convence, não. Aí, assim, né? Aí, como... E tem o desperdício dos atores, né? Então, assim, broxou. Broxouzinho total, gente. Uma perda de tempo. É. E como só são 6 episódios, né? Então... Só 6, né, menino? São 6, né? Ainda tem 6, né? Ainda tem 6, que puta que pariu. Mas uma que encerrou aí a primeira metade de sua temporada, né? Good Trouble! Encerrou aí seu arco. Que tem papapá só de vez em quando agora, né? Sim, só quando o Mariano não tá surtando. Porque quando ela surtar, a entrada é dramática junto com ela. Exato. Gente, e aí... que final é horrível. Tá que pariu. Menino. Assim, eu voltei a ver, assim, né, Good Trouble desde o Thanksgiving, né? Uhum. Esse grande episódio, que realmente foi um episódio muito bueno, né? Muito bueno. E aí a gente teve dois episódios aí, que um sem Malika... Que foi bom, né? Aí o outro teve Malika tomando no cu, né? Aprovando lá o bagulho das casas, né? E esse negócio, essa barra de Eva, né? Conseguir as ações da empresa de novo. E aí, Mariana, você tem que fazer um vídeo que não sei o quê, um vídeo que você seja legal, nananã. E aí o outro homem lá, mega evil, falando, por quê? Eva perdeu a memória! Levou um tiro por causa de Mariana! E aí, Mariana contando a história triste, porque ele, né, cara... Ele é o cara eu não apareci pra trabalhar e ele foi atrás de mim. Levou um tiro. Ah, mas eu confesso que eu fiquei bem triste quando ele pergunta, por que eu fui atrás de você, não sei o quê. Aí ela fala, porque a gente tinha um relacionamento. E ele, você tinha que ter me falado, vai embora! Né? Porque tem a barra que ele manda, ele, por causa do rolê da Mariana, ele tem que conseguir 20 milhões, né, pra poder manter a Speculate. Só que aí ele manda dissolver o dinheiro que ele deu pras startups, inclusive Bulk Beauty. Uhum. Né? E aí Mariana fica assim, meu Deus, minha Bulk Beauty, não, pelo amor de Deus, sai daqui. E aí ela faz o rolezinho lá com o pessoal da empresa pra cada um doar Uma ação, não é isso? É porque eles falam que, tipo assim, a pessoa quando é contratada, ela tem essa ação pra usar futuramente. É, tipo, entendi. É, tipo, tem 1%. Não 1%, mas assim, tem uma porcentagem, né? E aí eles podem usar isso para o Evan antes do tempo. Que é isso, pra ele não perder a empresa, né? Isso, não perder o controle da porcentagem lá majoritária. Isso. Era ou isso, ou ele tem que arrumar os 20 milhões de dólares pra poder tentar cobrir as ações que tava na rua. Isso. Né? Aí tem isso. Também tem o plot de Lulu e Gael, né? Que vão lá na aulinha das crianças, né? E a moça é transfóbica, Lulu, né? E aí... Eu achei legal esse plot até. Mas foi bonito, isso... foi legal. Foi bonitinho, só que aí levou pra Gael pichador, né? É que nenhuma ação, nenhuma boa ação vem sem, né, um revés, né? É, porque Gael podia estar fazendo as artes dele de boa, podia estar criando essa filha. Mas não, aí tem que botar Gael agora a minha arte, finalmente, aí sai pichando Transparent na rua. É porque, assim, eu achei que foi legal, porque não foi panfletário a forma uhum. que eles abordaram lá o assunto. E eu acho que a mulher que foi transfóbica, ela foi, tipo, bem madura, assim, né, de reconhecer uhum. o erro e tal, não sei o quê. Mas aí surgiu o plot de Gael Pichador, né? É, o problema é que todo plot legal, digo, Trouble, eles levam pra fazer uma mega consequência, uma sequência de ação e não sei o quê. Gente, a série não é isso. Olha, outra coisa que eu vi poucos episódios, mas que eu realmente desgosto muito, é esse plot do Joaquim e Fazenda de Fazenda da Zoé, Mayara Walsh, Mayara foi até embora, inclusive. Não, e assim, eu tava comentando com o Henrique, já tem duas temporadas essa patacada de Joaquim. Uhum. E assim, eles resolveram a questão da Mayara Walsh, até tem a despedida dos dois bonitinha, Mayara Walsh, vou atrás de, né, de conhecer outras pessoas que foram vítimas de culto, beleza. Segue vida, gente. Eles estão repetindo o mesmo plot agora com o Joaquim procurando outra menina do culto, a Mariana se envolver com isso também pra fazer a mesma porra do cliffhanger de Mariana ser cercada pelo homem, pelo amor de Deus. É, não, e Sayla agora tá perigoso, né? Matando mãe dos outros. Porra! Ele tá, como, violentíssimo. Supera, galera. Tem tanta coisa pra explorar nessa série pra vocês ficarem repetindo a mesma coisa da temporada passada. É, porque eles podem explorar o plot de que o programa que Sherry Cook tá trabalhando com os velhos, né? Vai acabar. Bicho, Sherry Cook também, os piores plots da vida com esses velhos, com esses fairies. Puta que me pariu. Eu amo que ela vai pra rua fazer a campanha no TikTok, né? Vai fazer os vídeos na rua. Você ama fairies, eu amo fairies, você vê fairies, sei quem. E agora o show vai ser renovado sem os velhos, né? Só com ela. Exato, chamaram só. Você percebeu que é a mesma coisa do grupo de roteiristas que ela fazia uh-huh. parte, aí eles queriam ela sozinha. Ai, gente, você me jura também. É a mesma criatividade. Coisa. Ai, meu pai. Agora, assim, pra mim nada se compara ao melhor personagem dessa temporada, que é o cocaineiro Saci de Denis, né? Meu Deus! Que é assim, Taylor, não sei se você pegou algum relato nosso anterior, esse personagem, ele aparece só pra investir num restaurante que até então não existia, e na primeira cena dele já tem um homem suspeito entregando um envelope de cocaína na porta do restaurante. E aí, Denis, que assim, não tem por que suspeitar de meu sócio, meu investidor, meu amigo, né? Minha eu fiquei assim, imagina. Aí esse homem fica dando dinheiro pra Luca pagar pro mendigo. É verdade. Aliás, Sassi, ele deu o dinheiro pro Luca, aí o Luca foi e entregou pro homem, aí ele mandou um homem surrar o homem surrar. Que o Luca deu pra pegar o dinheiro de volta e falou assim pra Luca, tá me devendo 500 conto, hein, viado? Não, Sassi, você não sabe o melhor. Esse homem que Luca roubou o dinheiro, ele tinha aparecido a, sei lá, 15 episódios de Good Trouble, fazendo cara mega evil assim pro povo do Coulter. Aí eles esqueceram totalmente disso e fizeram esse homem aparecer agora no restaurante meses depois e falar: eu sei onde tu mora, hein? Vou aparecer. Falei, gente, você me jura que vocês estavam guardando? Vocês estavam fazendo o quê? Tava observando o Coulter calado que é 30 dias? Quem cala, come quieto. E aí, Luca tá aí num triângulo amoroso, né? Entre duas avulsas, uma do colégio da escola de dança que veio ele limpando com a chat. E a sous-chefe, né? E a sous-chefe que fica: você tem negócios escusos com o fulano? Não, imagina. Não, e o plot da dançarina, né? Que ele tá podendo dançar lá no estúdio, a troca de que ele limpa o estúdio, né? E aí, pra ele não ficar por baixo, né? Ele fala pra mulher que ele tem um negócio com a gente e tal. E quando ela volta, tá ele lá belíssimo limpando os banheiros. E ela, ai, não foi por você. tá limpando foi porque você mentiu, meu namorado, meu ex-namorado mentia muito. Cansado de mentira. Nossa, gente, eu tô assim, mesmerizado, real, com como pode uma pessoa com 75 anos como o Denis ser tão inocente e tão burro, e tão burro. Não, e tipo assim, Denis era shark do mundo corporativo, exato! Né? Exato! E aí agora ele é um imbecil que deixa o homem ficar comprando coisa de álcool. Aí o homem, ai, gastei meu dinheiro todo na festa, chamei celebridades. Dá, arranja o dinheiro pra gente pagar o aluguel. Aí Denis, em vez de pedir pro pai dele, que tem a mesma idade dele, pra me dar o dinheiro que eu pago o aluguel direto, não. Denis manda o pai dele fazer o Pix pro golpista que acabou de gastar o dinheiro inteiro. Exato. E o golpista, apostei no cavalo, tá? Era uma aposta segura, não ganhou. Cara, Denis é muito burro. Como pode uma pessoa tão velha ser tão boa? Olha, não vou nem achar ruim se Davi ficar com o menino do teatro mesmo. Ah, é, porque eles cantaram lá, fizeram a duplinha, né, menino? Pois é, e o outro viado ficou com... Eu achei que eles iam fazer um dueto mega romântico, e o Denis ia ficar acima, daí eles cantaram uma música super alegre, assim, porque, ué. É, mas aí será que o viado vai infernizar a vida dela? Vai, com certeza. Esse teatro não trouxe nada de bom pra Davi, porque ela tá sempre perdendo papel, tendo que brigar com os outros. Agora fica esse povo pressionando ela a cantar pra mostrar sua bela voz. E eu acho o Pedro Cachorro realmente muito boa, assim, como nesse papel atriz de teatro, é. E eu acho que eles ficam também botando um spot besta. Davi é nossa Rachel Berry, noite é a nossa Rachel Berry, né? Ela é maravilhosa. É, não, porque Davi tá cantando no Coterie. Tadinha. É porque Davi teve um plot muito bom, que ela tinha um homem que ela era tutora do filho dele, que era o Michael Cassidy, e ele super afim dela, né? Aí do nada eles deixaram pra lá pra ela ficar com o Denis, ela só mandou o menino de volta pra escola, o menino lá que era traumatizado, e jogaram ela nesse plot do teatro que só piora cada semana. Meu Deus. E assim, eu achei bem ruim o plot da pichação no prédio, né? Nossa. Que Gael, como você disse, Gael está preso na corda no prédio, não tem para onde ir. Não, e tipo assim, Gael que tava na pichação, o Lucas falou, vou te ajudar. Uhum. Aí começa aquela montagem, todo mundo com sirene, né? Davi jogada na sarjeta, Denis no meio do restaurante. Você pensa, bom, vai rolar a mega confusão nesse restaurante. Aí não, vai Gael e Lucas fazer esse rapel aí pra pichar. Aí quando a polícia chega, Gael fala, corre, que tu pode ser deportado. Aí a polícia vê o homem correndo de um lado e o outro preso na parede do outro e larga o Gael lá e vai atrás do Lucas numa perseguição perigosíssima, que eles ficam GTA, assim. Sai, entra em beco, volta da ré, não sei o que, e Lucas pulando mil cercas. Eu falei, gente, mas que esforço da polícia, né? Uhum. Pra pegar Lucas. Não, e a corporação inteira, né, atrás de uma pessoa só, né? Meu pai. Enquanto isso, Malika arrumando sarna pra se coçar mais uma vez, né, gente? Ai, gente, Malika não satisfeito em levar fora da moça e largar a política, né? Porque ela descobriu que a política é suja. Uhum. Malika agora resolveu... Pra ela. Uhum. Resolveu acolher o ex-drogado que tava na rehab e dizer, ah, vem morar no country comigo, o povo te ama. E do nada todo mundo, e aí fulano, tipo, nem conhecia esse homem direito. Não, assim, ela largou esse homem por causa lá do Trisal, do, uhum, do outro que era mais bonito. Exato, e aí de repente, né, ela, não, porque somos migs, né? Uhum. Se você quiser, mora na minha casa, porque não vou deixar o vício te vencer, entendeu? Aí daqui a pouco vai estar querendo levar a mulherzinha, homenzinho, não sei o que, pra lá, e esse homem vai estar lá com o saco. Viado, e nem pediu pra Sherry Coke, né? Ah, mas Sherry Coke também, né, gente? Deixa qualquer pessoa lá. Não, porque todo dia alguém enfia alguém naquela bendita daquela casa, né, gente? Pois é. Gael enfiou Isabela, aí não sei quem enfiou o dançarino, aí... Foi Davi que levou o Lucas. Exato. Todo dia alguém levando alguém pra essa casa, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que Maria não é traumatizada, ok? Exato. Tem que aliás, bater palma aqui pra Sera Ramírez, gente. Eu achei que essa crise de pânico que ela teve no episódio final ali, atriz. Atua. Eu acho que a atuação dela tá realmente muito boa, mas o roteiro também não decide o que, é que ele quer, porque ela tá desde o primeiro episódio, vai procurar um terapeuta, vai procurar não sei o quê. Ai, não, tá tudo bem, sou forte. E aí, todo dia ela fica tendo um ciricutico tremendo toda. E aí, não sei se você viu o episódio que ela fica segurando a saída de água. Ah, eu vi, é o 8. O conceito que ela fica lá, segura um buraco, aí segura o outro buraco, aí de repente um buraco. Tentando resolver o mundo inteiro. E sai no final. Eu falei, gente, Mas assim, tá bom de dar uma resolvida pra Chipotle também, né? É, mas eu acho... Aí até me perguntaram isso, né? E aí eu trago a pergunta pra você. Ela tava tendo essa crise de pânico e tal, não sei o quê. Você acha que o Silas tava realmente ali dentro do Coterie ou não? Cara, eu acho que se ele não tiver, vai ser bastante ruim, porque o cliffhanger ser uma alucinação dela. Mas o pior é que Good Trouble já fez isso com a gente. Você lembra aquele cliffhanger do tribunal? Que a gente achava que ia ser, meu Deus, inacreditável, e aí de repente foi na nossa cara nada. Pois é, mas assim, é porque assim, na real eu acho esse cliffhanger ruim de qualquer forma, porque como eu falei, se o Silas estiver ali, vai ser o repeteco da outra temporada do tiro. E se ele não tiver, vai ser tipo, mais um fanfic de Good Trouble. Sei lá, se não for ele, eu espero que pelo menos a crise dela leve, sei lá, ela ficar meio pirada mesmo, porque se for só imaginei ele aqui, fiquei com medinho e agora me acalmei. Eu confesso que eu não entendi se tem alguma coisa, realmente eu perdi na tradução e tal, eu não vi se as meninas do Bulk Beater falaram alguma coisa pra ela, dela não voltar, né? Eu realmente não vi, eu não prestei atenção. Não, acho que elas nem, porque tipo, elas estão lá na mesa com ela falando isso aqui, e a Mariana meio que só sai, né? Acho que elas nem se deram conta que a Mariana, tipo, voltou pra casa. Ah, tá. Porque elas estavam ali conversando, né? E ela falando e tal, não sei o quê. É porque, se não me engano, a Mariana sai pra, vai pro banheiro e sai. Eu achei que tinha dado esse gatilho nela por alguma coisa que as meninas tinham falado, né? Mas, na verdade, então é só porque ela tá sob muita pressão, né? Ah, não, as meninas falam que ela fica meio assim, falam pra ela não voltar pro trabalho, tirar uns dias pra se cuidar. E aí ela fica tendo aqueles dramas que ela fica imaginando, o povo falando com ela, não precisamos de você, você só atrapalha, não sei o quê. Aí o Evan também falando, sua piranha sai daqui. O Joaquim fala as coisas também. Então ela meio que tem uma noção de como se ela não fosse útil pra ninguém. Sendo que ela é a maior de todas. É, mas assim, as meninas, Brokebida, só falando pra ela, amiga, descansa, vai procurar um psico, vai procurar uma massagem. Mas aí eu acho que eles estão. Talvez eles errem um pouco nessa questão de, tipo, ela tá com todos esses gatilhos, que, ok, muito compreensivo, né? Afinal, a Cristina ficou procurando um sapato deitado no chão de granada, né? E a gente super entendeu porque a pessoa passou por um trauma e o que ela passou ali foi um trauma real, né? Mas eu acho que, assim, oscila muito o fato dela querer ficar fazendo essa investigação a qualquer custo e atrás de não sei o que, e aí, de repente, ela tá super traumatizada e não consegue respirar e tal. Eu acho que Sierra Ramirez, cristalzinha, tá brilhando muito. Mas eu acho que falta um equilíbrio no roteiro, assim, pra que ela tenha que faça sentido a conduta dela. Sim. É que é aquilo, assim, eu acho, sempre achei, desde o início, que a história da Mariana era a mais interessante da série. E aí, vendo essa temporada agora, eu acho que as coisas que seriam realmente interessantes, que é tipo aquilo ali dela tá realmente na empresa com algum poder e tal, é muito rápido. Tipo, se um povo passa, fazendo um bom trabalho, chefinho, não sei o quê. E aí eles pesam muito a mão nessa história do Evan ser um filho da puta e nesses problemas dela com o negócio dela e não sei o quê. E aí agora com essa história da investigação também, tipo assim, eu até gostaria de me comover mais com a situação dela, mas eu acho que é tudo tão exagerado quando acontece alguma coisa que eu não consigo, assim. Tipo, até essa história do Evan, eu acho que assim, se imagino que eventualmente Evan vai recuperar a memória e te amo de novo, Mariana, eu espero que ela dê um mega esculacho nele. Eu também acho. Porque ela tem que dizer, no mínimo, assim, ó, você me colocou numa situação de ser sua representante, de decidir se você vive ou morre sem me avisar. Eu fiquei numa situação horrível. Você, mesmo que, não lembrava de nada, me escrotizou sabendo que eu era sua pessoa de confiança. Então, assim, sabe, essa justificativa de, mudou em 2 anos não cola, porque, assim, ele ainda é a pessoa que ele era e ele só não confiou nela. Porra, o mínimo que você pensa é, eu tenho um advogado mega ivo aqui, eu tenho um cara mega ivo aqui, e eu tenho uma pessoa que eu decidi colocar no meu lugar se algo acontecesse comigo, e eu não vou ouvir essa pessoa, vai contra até o personagem do Evan, tanto que ele é lógico, tanto que ele... Exatamente, ele sempre foi uma pessoa pautada na lógica. Exatamente, por mais que ele fique, por que é que eu botei é por causa do relacionamento? Beleza. Mas se foi por causa do relacionamento que você decidiu, você tem que pelo menos ouvir o que ela tem pra dizer. Exato. Eu também acho. É o mínimo. O mínimo pra que seja plausível, sabe? Pois é. Eu acho que, tipo, Good Trouble, eles têm um material legal, mas às vezes eles meio que se perdem nas ideias. E foi isso um pouco que me afastou na quarta temporada, né? Depois da saída do grande ícone Kelly. E aí eu voltei, tipo, eu gostei dos episódios, né? É claro que eu tenho algumas implicâncias, né? Tipo, Malika, gente. Qualquer plano da Malika eu acho uma merda. Mas eu acho que eles têm boas ideias, mas eu particularmente não gosto desse plot da Malika. Eu acho que esse plot desse casal que surgiu pedindo pro Joaquim procurar a filha, gente, esquece isso, get over. Entendeu? A gente já teve esse plot no ano passado, a gente já venceu esse plot. Ah, o Silas tá aí, beleza, gente. Seguimos o barco, entendeu? Silas pode até voltar em algum momento, mas, tipo, por vingança, mas não necessariamente porque eles estão procurando outra menina que tava perdida na mesma bendita da seita e tal. Exato, vai repetir a mesma coisa, só muda o nome da pessoa. Se o Silas tivesse aparecido na mesma cena desse final de temporada, desse final de primeira parte, querendo apenas se vingar da Mariana e do Joaquim, pra mim já tava valendo. Uhum. Não precisava ele estar procurando outra pessoa. Exato, pra mim já tinha acabado. Não precisava ter botado o plot do homem na cadeia, que aí eles vão lá e aí mata a mãe do menino, não sei o quê. Cara, não precisava. Ele só tá com raiva, até porque botou um holofote em cima da seita dele. E é isso, gente, ele só quer se vingar. A vingança pela pura vingança super funciona também. Não precisa ter uma motivação inacreditável e tal. Mas... eu confesso que eu gostei dos episódios, assim, achei que, né, foram só 4, mas eu gostei dos episódios, assim, no... Olha aí, de 10 assisti 4, gente, assisti. Eu acho que, assim, o forte da série, pra mim, ainda é a junção deles no culto, então, assim, os episódios que tem mais interação entre eles, que as coisas vão acontecendo, pra mim, são os que me divertem. Quando eles vão muito de cada núcleo, eu sempre falo, ah, cada núcleo tem vários outros atores, assim. Eu acho que eles se repetem muito, é isso, a Alice, ela tem a mesma história profissional desde sempre. Aí quando eles vão desenvolver um pouquinho melhor ela com a Sumi, assim, é sempre essa história, ah, a Sumi me traiu com a amiga, e aí quando eles vão pras coisas da Dávia também é sempre um exagero. A Mariana, que era pra ser mais variada, eles também caem nas armadilhas. Então, assim, cara, investe mais na relação entre eles lá dentro, sabe? Tipo, não precisa todo mundo ter um núcleo sempre. Cara, essa história do Gael com o chefe mega evil não deu em nada. Não serviu. O chefe ficou obrigando ele a pintar quadro pra depois dizer, ah, vou atrás da minha filha, fica com o meu estúdio. Nem o estúdio serviu pra ele fazer nada, porque ele foi, pegou um homem no estúdio dele, disse que ia começar a pintar as coisas e depois foi pichar muro. Sim! Caralho, bicho! Sim. É assim, 2 anos jogado no lixo. Sabe, é meio dessa coisa de dar as voltas. Assim, como também aconteceu bastante, né, do plot da Bulk Beauty, que não andava, não andava, não andava, não andava, né? Era sempre Mariana assinando no contrato, não sei onde aí. Furado, tava... traindo as amigas, voltando com as amigas. Aí no fim ganharam um monte de seguidor, aí perderam um seguidor com a influenciadora transfóbica. E agora a Black Beauty tá parada, só esperando a Mariana voltar. E aquele aplicativo que ela tinha feito, que era o aplicativo, sei o quê, que você até fizeram a festa de lançamento. Do ativismo? Isso, do ativismo. É. Ela perdeu um monte de dinheiro, que tinha um bug lá, que as pessoas ela achava que a doação tava entrando, mas era mentira. Ah, e aí não. Teve que pagar 20 milhões também. Todo dia 20 milhões. Pois é. Ai, ai. Mas eu acho que deve voltar agora só em janeiro, né? É, acredito que sim. Se bem que Freeform, né? Claro. É, que já estavam gravando, né? Já estavam gravando a temporada. Que... Mas parado no meio da greve, né? É, pra for apoiar os roteiristas, né? Mas como agora vai ter Cruel Summer e... Meu Deus, a Blackish, não? Brownish, né? Agora vai ter... Grownish e Cruel Summer, acho que talvez volte no final do ano, dezembro, sei lá. Mas acho que é bem pro finalzinho do ano. É, assim, podia dar uma arrumada aí na casa. Tempo dá, sempre temos. É, mas será que querem? Ah, e assim, até me perguntaram se eu acho que a série vai ser cancelada. Eu acho que ela vai ser renovada pra uma sexta e última temporada. Uhum. Eu acho que vai ser a última temporada. Até a Grownish também acabou na sexta temporada. É, que tá bom também, né, gente? Já teve... Até Bold Type teve menos e tinha mais história ainda pra acontecer. É, não. E é o que eu falei com esse amigo, né? Que, tipo, já são... Você contar aí o The Fosters e Good Trouble já são quase 12 anos de série, né? Uhum. É um bom tempo, assim, tá? Acho que tá num momento legal. E se você planejar... Ah, sexta temporada vai ser a última. E eu acho que vai ser uma sexta temporada reduzida. 10 episódios, 13 episódios, não vai ser. 20 não, né? Que já vai ser mais que Bold Type, que só teve 6 episódios. Uhum. 6 ou 3, gente? Não lembro. Foram um pouco... Bom dia, Verônica. Foram 6, gente. vocês, né? Menino, saiu aqui a duração, né, de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, né, vai ter 2 horas e 36 minutos, e My Body is Ready, só que eu posso dizer. Mas, então, vamos ver aí, né, o grande ícone aí, Bold Type na sua volta, vamos ver o que vai acontecer. Menino, vamos falar de coisa boa agora? Agora vamos falar de coisa boa Bold mesmo. Type? Não, Bold Type já acabou. Você falou Bold Type na sua volta? Falou. Falei? Eu fiquei aqui me perguntando. Eu entendi que a gente... Eu juro que eu falei, vamos falar de coisa boa que vai voltar, né? Não, porque antes de falar de coisa boa, você falou, vamos ver Bold Type aí na sua volta, né? Isso. Imagino que gente, Gold Trouble. Totalmente estragado. Minha mudança, tô completamente maluco. Vamos ver aí, Good Trouble quando voltar, então. Vamos falar de coisa boa, então, aí, né? Surpreendente. Vamos falar de Primo, né? Amo. A primeira série original do Amazon Freevee. Né? Pra mim, só série boa no Freevee. Né? Até agora, sem erro. 100% de acerto. Exatamente. Nova série aí, né? Primeira série original do Amazon Freevee, que é o serviço streaming grátis do Prime Video, né? Inclusive, o Prime Video vai colocar lá o primeiro episódio de Citadel, também vai colocar Reacher, vai ter Mrs. Maisel, né? Vão ter várias coisas lá. E a primeira produção original é Primo, né? Que tem como um dos produtores o Michael Schur, de Good Place, né? Olha. Michael Schur é um dos produtores aí dessa série, que eu vi o trailer, achei engraçado, falei, vou botar na pauta. Botei na pauta, os meninos disseram que eu tava inventando, além de séries agora, inventando canais, né? É, que eu mandei lá, né, que esse canal aí já mudou de nome 5 vezes desde sua fundação, que era MDB TV. Era MDB TV. Exato. Alex Rider vai vir pro Freevee, né, na terceira temporada. E aí fizeram que eu tava inventando canais agora, além de séries. E, cara, que surpresa boa. Que surpresa boa. Surpresa olha, boa. Série sim. Familiar, assim, do topo da minha lista. Entrou rapidíssimo. E jamais aí, pensei. Eu, menino, ninguém pensou. A gente quer ser uma bobeirinha que a gente vai ver, assim, um episódio e é isso aí. Vocês assistiram tudo já? Sim. Sim. Ah, tá. Mas, Leoz, conta pras pessoas que não sabem do que se trata Primo, né? Menino, Primo conta a história aí de Rafa, né? Que desde que você falou, não consigo mais dizer que é o Tom Holland da Shopee, menino fofo, maravilhoso. Rafa, ele é filho da mulher mais perfeita desse universo, né? A grandíssima Drea. A mãe latina e super protetora, né, que consegue as melhores promoções, troca serviço dos outros pra conseguir passe de ônibus, pra conseguir comida, é realmente uma loucura. E ele tem 5, 6 tios, já nem lembro mais, cinco né? Cinco tios. Que é o Ryan, né, que é o tio que trabalha em banco, que é todo certinho e tal, fica querendo parecer melhor que os outros. É o único que tem, formou. Tem o degree. Isso, tem o diploma, que na verdade é só um certificado. Sim. Que ele mesmo imprimiu. É isso. Tem o Rowley, que é o meio bandido, assim, né? Tipo, espírito livre. Que tá bem, eu achei não. Que ia ser o que eu ia mais gostar. Eu achei que era o que eu ia mais odiar, que eu mais gostei, no fim das contas. Achei ele muito divertido. O Rowley é o bobão? O Rowley é o... todo dia. É o que tá no parque, que bota ele pra dentro do parque. Ah, não sei se chegou nesse episódio. É não, só vi dois. Ah, mas é o meio, né, bandidagem. Daí tem o Mike, que é o do exército, que é tatuado. Maravilhoso! O Jay, que é o casado, né? Que... O Jay ele é meio Roy Kent, né? Isso. Mas... E o Mondo, que é o cabeludo que vende esculturas de pênis de madeira. Ai, eu amo. E aí tem essa dinâmica dos tios se meterem muito na vida do Rafa, cada um aconselhar pra uma coisa, da família ser essa mega bagunça, assim. E eu confesso que num primeiro episódio eu gostei, mas eu pensei assim, se for isso aí só, eu vou ficar meio assim. E aí já a partir do segundo eu falei assim, Sassi, o segundo episódio tem o melhor plot de comédia que eu vi há muito tempo. Que é a história da Dre achar que ela faz a melhor comida mexicana ever e os tios revelarem pro Rafa que eles a vida inteira fingiram que gostavam da comida e eles consertavam tudo que ela fazia. Sim. Gente, eu ri assim, gargalhava. Viado, na hora que ela bota o pessoal pra provar, é que todo mundo já... Assim. O povo, não! E jogo a quesadilha nos outros. Gente, eu levei um susto tão grande quando foi o primeiro não, que eu tinha que aconteceu, gente. Cara, e depois ela xingando ao som dos fogos, gente. Cara, isso é arte, isso é arte. Gente, eu achei incrível essa e série. E o pobre do Rafa tendo de distrair a mãe pro tio trocarem as coisas. Eu só preciso de 5 minutos, só preciso você distrair ela durante 15 minutos. Não conseguiu, né? Não conseguiu, cara, não conseguiu. Não, essa sim, você viu até que episódio, Taylor? Só os dois primeiros. Só esses dois? Assim, essa série tem episódios memoráveis. Não, mas tudo aí. Até lá você já esqueceu. Exatamente. Taylor sempre nessa barra. Exato. Cara, essa série tem episódios memoráveis. Memoráveis. Tem da vingança do tio. Ah, tem de um prender o outro no telhado. Maravilhoso. Telhado. Tem o jogo lá, porque o Rafa, ele é esse menino que é estudioso, né, e tal. Tem essa coisa de poder ser a primeira pessoa da família que vai pra faculdade e tal. Aí ele ganha um certificado, ele quer botar o certificado na parede. E aí não pode, né? E aí tem o Hunger Games da família, né? Ah, sim, que é o jogo de todos os jogos. Jogo de todos os jogos. E é um surto violentíssimo. Surto violentíssimo do tio Caxias engolir a pecinha pra não assumir que o Rafa ganhou o jogo. E aí a Drea chama ele pro jogo da verdade, na cozinha. Sim. Que ela começa a estapear ele. Essa série tem umas coisas meio High Match or Mother também, assim, dela ficar fazendo uma citação. Claro que, né, ela só tem uma temporada, mas assim, eles ficam. Ah, lembra que em tal ano você fez não sei o quê, e aí eles passam flashback e daqui a pouco eles citam de novo, é muito legal. Não, eu amei, assim, eu gostei muito desses momentos engraçados, e eu também gostei muito do episódio do. Eu acho que é o 7, né? Que eles roubam um negócio na loja onde a Adria trabalha. É o 6. Né? É o 6, né? Que eles roubam um negócio na coisa. E a Drea fica fazendo o Miguel ficar levando a pedra de um lado pro outro. Tão bonitinho. Eu achei muito bonitinha. Ele fica se despedindo dela depois, achando que nunca mais vai ser convidado. E ela? Se eu falei we? É o we, amigo. Uhum. We are family, entendeu? Quer dizer, tem um episódio que... maravilhoso também que o Jay é convencido pelo Ryan a levar os casacos com dinheiro pro banco, né? O banco! Ele tem o casaco das emergências, o casaco das moedas, não sei o que. Ele quer guardar os casacos no cofre junto com o dinheiro. É maravilhoso. Tê-lo enquanto uma pessoa do ramo financeiro, né? Vai entender, porque vai. O Jay tem um armário de casacos e cada casaco, ele guarda um dinheiro ali que é pra determinada coisa. Ah, esse aqui são os trocos pra você, tipo, sei lá, tomar um sorvete. É. Esse aqui é o college fund. Esse aqui é de não sei o quê. E aí ele tem todo um sistema, né? Que funciona no guardar os casacos. Ele fala, eu quero ver o dinheiro, eu não quero ficar olhando pra uma coisa, uma tela dizendo, eu quero saber que os casacos estão ali. Aonde está o meu dinheiro? Eu amo, gente. Ô, Sassi, você pegou aquela piada da televisão? Qual piada da televisão? Que tem um episódio que eles estão discutindo, e aí o Mike fala assim, deixa eu levar... Ah, é no segundo já, acho que... O Taylor viu também. O Mike fala assim: deixa eu levar meu arco e flecha pra fazer a segurança do churrasco. E aí ela fala assim: sem arco e flecha e sem eye gold, né? Que ela fala que é tipo arrancar os olhos dos outros. Uh-huh. E aí fala assim: ah, mas na Black Friday de 2018. Sim, depois aparece! Ela com aí depois ela tá com o olho. Gente, quando eu vi aquela cena, eu sabia que eu deveria entender, mas aí eu voltei pro começo do episódio pra pegar. Agora que é tipo, entendi. Ela brigou pela TV, aí ela TV. Chega e tá com o olho machucado. E ela fala que é uma televisão de 50 polegadas e na verdade é uma televisão de 42 polegadas. Gente. E ela fala, tava 60 dólares. Até ai, agora. Eu digo, gente, tinha alguma coisa nesse episódio que era pra eu entender essa piada, mas eu não entendi. Pois é. Ai, que maravilhoso, gente. E eu tenho que dizer que eu amei a Maiazinha também. Comecei falando mal dela, mas depois me rendi. Que é a possível namoro de Rafa, né? Uhum. Exato, Rafa oferecendo o seu próprio mijo pro seu sogro, né, gente? Oxi. Ele faz uma piada assim, Taylor. Tipo, ele tá conversando com ela no telefone aí. Fala assim: ah, onde que a gente vai parar, né? Bons tempos que a gente usava crack pra cair na vontade. E aí o pai dela ouve. É. Aí o pai dela fala: que é isso? Ela, não, o Rafa, ele, pá, não fala meu nome pra ele. Aí depois o Rafa vai com o tio lá, o Mike, pro negócio de exército, pra poder ficar puxando o saco do homem, né? Aí ele chega pro sogro e fala assim: ah, senhor, se tem uma coisa que eu jamais faria, usar crack. Nem cocaína. Se você quiser, eu te dou a minha urina. Eu terei o maior prazer em lhe dar a minha urina. Ele falou assim: não, não vai ser necessário. Ai, gente, no segundo episódio tem a mãe, né, da Maia, né? Uhum. Um churrasco, né? Que, fica... que a mãe chega e fala. Eu achei muito massa a apresentação dela. Essa é minha mãe, Fulana. Oi, Fulana. Ah, a gente é amigos há anos, eu não sabia. Você tá me chamando pelo primeiro nome? Ai, ai. E aí no final ela diz que ficou com vergonha da família dela e tal. E ele: não, a minha família que é doida. A família dessa menina é um caos. Gente, e o episódio do parque de diversões, que ele vai com a roupa do tio, né, que desliza e tal. E aí eles correndo atrás do menino que pegou o dinheiro da Maia. E aí na luta o cara vai tentar pegar ele fica escorregando. Eu amo que eles tentam convencer a gente que o Mike e o Rafa têm o mesmo tamanho, né? Claramente não. Exato, e eles ainda fazem a cena no final, né, viado? Uhum. Não, eu adoro que o Rolly chega pro Mike e fala assim: você com esse seu corpinho de Lego. E depois que ele fala isso, eu não consigo não olhar pro Mike, achar que ele é uma miniatura. Quando eles vão procurar o mundo na floresta, viado. Viado. Quando procurar o mundo na floresta. Fala, não, vamos morrer mesmo. E aí ele tenta levantar e ai. Eu precisava do mundo no hospital perdendo a camisa. Nossa, é muito foda. Aliás, é uma coisa que eu devo dizer, que todos os tios são uns puta gostosos, mesmo que são feios, que é a maioria. Que o único chefe que a gente não tem é do Mike, né? Exatamente. Aliás, no episódio do jogo, eles falam que quem tá sem camisa perde o jogo, né? Uhum. Porque teve um ano o Magic Mike, que eles fizeram a prova. Eu fiquei esperando até essa cena no final do episódio, mas não teve, infelizmente. Não veio aí. Não, cara, eu fiquei muito feliz, Porque o Leózio começou a ver antes de mim, ele falou: o episódio 2 é um surto. Aí eu fui, vi o primeiro, vi o segundo, e aí de repente... Você tava vendo todos. Eu vi todos, de repente, eu vi todos na sequência. Eu quase fiz uma maratona dessa também, pra ver tudo que eu vi o primeiro e eu já gostei, né? Eu já achei que a série tinha potencial. Eu vi o segundo, eu disse: gente, eu tenho que ver isso pra gravação, mas aí não tive tempo. Ó, já vou te falar, Taylor, não vou te dizer o quê, mas no último episódio tem um plot que eles vão revelar com cenas de toda a temporada que tava acontecendo. Sim! Bem debaixo do nosso nariz. Meu Deus! E a gente não percebeu em nenhum momento. É muito bom. Muita série muito intricada, gente. Muito. Tem episódio também da mãe curtindo o dia sozinha dentro de casa, né? Que maravilhosa! Dançando! Ai, gente. Usando sua TV. Eu acho incrível, porque, tipo, ela é uma série de família, uma comédia legal. Tem os momentos de drama que são bonitinhos, uhum, né? Tipo, todos os personagens têm sua funçãozinha. Todos os personagens têm sua função. Todos eles têm importância pra trama que tá acontecendo, né? E sem esquecer, assim, porque tecnicamente o Rafa seria o protagonista, né? Uhum. Sim. Mas a unidade família funciona muito bem. Ela me lembra, óbvio, né? Ah, família latina, mas tem muito vibe de One Day at a Time. Assim. Tem mesmo. Tem um quê de Raising Hope também, eu acho, por ser uma galera mais pobre, assim, acho que tem umas piadas parecidas. Uhum. E assim, essa moça, Cristina Vidal, que faz a Dream, gente. Cara, que mulher. Tudo. Que mulher, gente. Que mulher. Eu tava até olhando a ficha técnica dela, né? E ela não tem muitos. Ela tem, assim, ela tem 55 créditos, né? Mas ela não tem nada, assim, que foi muito, muito importante, assim, né? Ela fez um monte de série que foi cancelada, né? Tipo, Dia de Treinamento, United We Fall, né? Ela fez a série do menino aí, do Star-Lord, né? A Lista Terminal. Mas não teve um negócio assim que foi pá! E eu fico triste de verdade do fato dessa série ser de um negócio tão, tão, tão, tão obscuro, uhum, que ninguém como o Amazon Freevee. Não, mas tipo assim, eu até acho que a gente até conversou isso em off na gravação passada, que assim, eu entendo eles terem um serviço gratuito, mas eu não entendo, por exemplo, não poder trazer pra Amazon Prime do Brasil. já que, assim, a gente não vai ter freebie aqui para as pessoas acessarem tão cedo, traga pro serviço pago que você já tem. Pô, poderia total ter distribuição global do Prime. Poderia, total. Nossa, porque é uma série muito boa, assim. Tem bastante... É muito difícil quando a gente é 100% de aprovação de alguma coisa, né? Uhum. E aquela que a gente teve essa aprovação, assim, né? E eu acho assim, pra quem gosta muito de série familiar, tipo Modern Family, não sei o que tal, essa aí, cara... Não, é perfeito. Prática. Não deixa nada a dever. Exatamente. E ela é super levinha, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que fica um pouco receosa de ter alguma coisa assim, a família, né? E essa série, ela é muito levinha, ela é muito bobinha, né? E, cara, que alegria que eu pude ter. Obrigado, os seres dos trailers que me iluminaram. Pra que eu pudesse abençoar todos com essa maravilhosa série. Né? Inclusive, essa série na ABC ia ser um mega hit. Aham. Ia estar ali nas quartas de comédia junto com Abbott Elementary, né? É, só que assim, por outro lado, teria 20 e tantos episódios antes de enjoar. Exato, tem isso. Que eu acho que essa temporada tá o número perfeito, assim. Por mais que eu veria mais e tal, mas eu acho que assim, beleza, encerrou, vamos daqui a um tempo fazer uma próxima, acho que tá na medida. É, 10 minutos de 25 minutos é pra mim é o ideal, é a série ideal. É, e até porque eles, tipo assim, eles cobrem meio que o ano inteiro da família, né? Eles vão passando tempo e não é uma coisa que fica forçada, que você acha que tá faltando algo. Não, super flui, né? E aí eles vão botando lá, tipo, mid-May, June. Eu amo, gente. Eu quero ver o episódio de Halloween. Eu tô chocado que o menino Roll, ele era o veterano de Grey's, gente, que botou o coisa na cadeia. O quê? O Hunt. Sim. Gente, o homem que faleceu, né? Exatamente. Chocado. Olha aí. Gente, que loucura. E vale dizer que Tom Holland da Shopee já tem 21 anos. Ó, gente. Esse menino é uma graça, gente. Ele é muito fofinho, Rafa, gente. Ele é muito fofinho. Porque ele é inocente, né, cara? Uhum. Sim, ele tem uma cara já de inocente. Ele é inocente. E eu gosto da relação dele que, tipo assim, ele começa meio como se ele fosse um coitado na mão do X e depois você vai vendo que ele faz umas sacanagens também, tipo... Uhum. Ah, mal posso esperar pra ver um zoando o outro. Aí ele vai lá e fica, tipo, só comendo a pipoquinha dele, assim, enquanto os outros escutam. Ai, eu amo. Eu amo muito, gente. Eu gostei do final do segundo episódio, que a mulher vai conversar com eles pra dizer, pronto, agora todo mundo pode contar o que já mentiu pra mim. Ah, tal, sim! Aí começa todo mundo a falar. Cena... E ela começa a lembrar as coisas que ela falou. Não, gente, eu nunca menti pra vocês e nunca vou. E eles acreditam, tá? Sim. Foi eu amo tanto, gente. É muito bom. É, não tem como, gente, não tem como. Igual também com o Rafa quando vai trabalhar lá na empresa do tio, que ele cai dentro da cai dentro da cova. O nariz sangrando, coloca dois absorventes no nariz. Ele, ai meu Deus, tá. Como é que é? Inflando. Deixa eu ir embora. Ai, eu amo o negócio do churrasco. A Jeff fala assim: vocês vão consertar aquele negócio do piso que foi. Ah, por que isso é trabalho nosso? Aí mostra eles quebrando. Assim, tipo... Sim. Sim. E ele colocando um papelão e depois pegando a criança e passando assim: vamos testar. E tem o episódio da carona também, né? Que a Rafa quer oferecer uma carona e vai falar, porque minha BMW, não sei o que, é um carro velhíssimo. E tem o carro, né? Sigourney Weaver, né? Tem. Sigourney Weaver, eu amo. Ah, e é tão bom, né, gente, ver coisa legal, né? Ah, fiquei bem feliz. Acho que Frive tem futuro. Cara, se todas as séries do... Sabe onde também podia passar primo? No Freeform. Ah, mas acho que no Freeform não ia pegar muito. Também o Freeform é mais adulto hoje em dia, né? Freeform não sabe muito bem o que faz a vida. Mas lembra que o Freeform fez umas comedinhas? Tipo o Baby Daddy, né? Era do Freeform. Sim. E que durou pra nunca fez essa. Durou, mas ninguém via. Eu vi. Eu vi também. Eu vi Melissa Joy, né, gente? Ah. Que tinha 70 episódios de uma temporada. Então. Literalmente. Foi a comédia que mais chegou rápido em 100 episódios. E a primeira comédia de 100 episódios da ABC Family. Falecido, finada. Falando em finada, né, menino? Vamos falar aí de Grey's Anatomy. Que encerrou. Tédio, né? Que encerrou a sua 19ª temporada aí, né? Com episódio duplo, né? Primeira parte dirigida por Owen e segunda parte dirigida por Mama Avery. Olha aí. Tivemos aí, finalmente, a entrega do grande Harper Avery. Não, que não é mais Harper Avery. Catherine Fox. Catherine Fox, né, menino? Que Catarina, aliás, não quer saber de gastar, de guardar dinheiro, né? Que a gata fretou um jato para levar os indicados, né? E seu esposo, né? Sim. Os indicados e Bailey. E Amélia. É, e Amélia. Amélia não tinha nem desculpa pra ir, né, gente? Porque não tem mais titã. Eu amo que a Amélia era pra fica... ver a irmã. A Amélia fica gritando, brigando com o Winston nesse jato, gente. Viado. Meu Deus, supera, pelo amor de Deus. Gente, não, é Ai, que ridículo. Eu tava muito... igual a Bailey, querendo virar a cara pra casa. Sim, exatamente. A Bailey era a nossa representante ali, vendo essa pataquada, né? Pois que é. De cadeira e tudo. Mas não, porque eles se tratam muito como criança, cara. Você vê um papinho de criança e aí, de repente, uma turbulênciazinha. Olha, amiga, segura minha mão. Uma turbulênciazinha, não, viado. A aeromoça quase foi de base várias vezes. E a mulher senta nessa porra, a aeromoça da hora de pé. O avião balançando pra caralho e ela lá, passeando, servindo as pessoas. Aí eu me perguntei se na hora que tava dando as tremeliques do avião, se alguém que tava nesse avião tava no fatídico avião da temporada. Não, nem. Eu fiquei pensando nisso também, mas acho que não. Que eu pensei assim, gente, vai dar um gatilho, vai ser uma loucura. Até pensei muito, falei, gente, a Bailey tava no avião? Não, a última pessoa do avião que tava era a Meredith, que não tá mais na série, né? Só a versão cura do Alzheimer dela. Olha, eu tenho que dizer... Ó, que era a Cristina, já foi. Arizona. Já foi. Derek, Little Lexi. Gray e Mark. Todos foram de base. E Karev. Karev foi? Karev, não. Karev ganhou as ações de Cristina. Exato, foram todos de base. Todos de base. Fora a Cristina que deu equipamentos pra Addison. Impressoras pra Addison, né? Imprimir bebês. Pra Addison imprimir bebês. Eu tenho que dizer que eu não gostei nem um pouco da participação dela em Pompeu nesse episódio. Que isso, mãe? Ela tava com uma má vontade tão grande. Não achou ela super, super inovadora? Né? Porra! Não, eu acho ótimo, né? Que a mulher tá, tipo assim, a Beautiful Mind, né? Toda deitada no meio de uma pilha de papel. Aí ela chama as pessoas lá pra dizer assim, todos os estúdios de Alzheimer que foram feitos até agora estavam errados. Ai, e a melhor desrespeitou o legado do meu irmão, ofendeu a sua vaca, não sei o quê. Preciso tomar um Beery Night. Eu gosto que assim, esses dados que Meredith tem, eles já são suficientes pra pessoas completamente leigas no assunto entenderem uma noite de leitura. Mas se ela apresentar pra um conselho de medicina, não sei o que, federal, ela vai ser desacreditada, cair em desgraça. Eu falo, ué. Vai ser a vergonha da profissão. Exato. E ela, mas não consigo ficar calada, né? Vai perder seu. Vai ser defunding. Vai perder os fundos. Olha. E, gente, antes da gente entrar nas premiações, tivemos o casamento do ano, né? Porra. Não tivemos, no caso. Casamento do ano, né? Simone, né? Sem Simária e sem Hiroshima Nagasaki, né? Lá fazendo... Gente, vou confessar que ri do pássaro caindo morto, Simone, com o bicho cheio de sangue. E a Adelaide tentando disfarçar pra pobre. Ai, eu amei tanto, gente. E a Simone descobriu que mamãe tinha outro noivo antes de papai, que a véia contou. Nossa. Exato, que papai era o noivo que ela deixou. Sim. O outro noivo, né? Também. Exato. Se eles tivessem feito esse humor antes com a Simone, a gente até gostaria dela, né? Exato. Eu confesso, menino, que quando Simone vai lá no hospital, ela fala assim, não, porque vai vir aí minha paciente câncer, e aí ela marcou pra hoje, mas aí... Era meu casamento, eu preciso que você cuide dela, não sei o quê. Eu falei, gente, que mulher é essa? Que paciente é essa? Aí depois... Você perdido não cuidou da mulher, né? Não, foda-se, foi não, transar. Exatamente. Né? Olha, e tenho que dizer, Simone está passando muito bem, porque... Tá. Que Olha. Noivo gostoso, viu? Eu fiquei chocado, aí pro Sácio na hora, não acredito que o noivo de Simone é essa delícia toda. Não é, menino. Até perdoa ele por gritar com ela a série inteira, tudo que ele apareceu. Ó, gente, a única coisa boa desse casamento foi Helm e Midori. Ai, que fofucha. Posso aproveitar que estamos no sinal pra te dar um beijo? Pode, por favor. Nessa hora que Midori falou isso, eu gritei, não. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não, já sangrei, daqui a pouco bate um carro aí do lado para as duas no hospital. Kelly Arizona foi assim, né, no musical. Exato. Mas foram muito fofas as duas, amei. Nossa, elas foram muito fofas, gente. Como pode? Como pode ser fofas? Sim. E assim, gente, eu preciso dizer, né? A gente já sabe que o hospital tem essa barra de que ele tem várias entradas, que ele tem vários portais, vários estacionamentos. Mas assim, pra mim é inconcebível um hospital que acabou de ter esse problema, probation, não sei o que, desmonetizado. Todos os médicos do hospital largam as suas funções pra ir pra um prêmio avulso. E o hospital fica largado às baratas, né? Porque você não tem pessoa suficiente pra atender os casos que estão chegando no hospital. Não, eu não tipo, consigo. Os internos tudo jogado, né? Exato, sem um auxílio, sem uma paz na vida. Sem nada. Aí depois vai todo mundo reclamar que fizeram merda. Exato. Não, e tipo assim, o único morto lá, né? Exato. Fala, né? Não, o único que ficou, que foi o Mike Chang, o povo ficou, vai no seu casamento, garoto, deixa a gente aqui. E eu fiquei, ué, gente, mas não tem ninguém pra cuidar das pessoas. Sim. Só ficou Mike Chang, Owen, né? Doutor Costinho cuidando da mulher com câncer. Ted com dor de dente. Ted, o episódio inteiro, vai no dentista, garota. Ela pedindo pro Schmidt olhar a boca dela. Gente, eu adoro que assim, Grace faz um cliffhanger com o Ted morrendo, gente. Como viado, a mulher desmaiou do mais absolutamente nada. Viado, pra mim só serviria se matasse ela com o Owen junto, gente. Não vai né? Matar o então, eu quero saber o que eles vão explicar pra ela ter tido. Ah, cara. Eles vão inventar um super caso aí que você acha que é dor de dente, mas na verdade é AVC. Um shutdown por causa do dente de leite, né? E aí, eu falei com o Léo que eu tomei spoiler da Tédio no TV Line, né? Porque tava lá a matéria de pessoas que tinham renovado o contrato pra próxima temporada. E aí tava lá que a Kim Raver tinha assinado o contrato pra temporada 20. Então, aí tava assim. E aí assinou o contrato para a 20, então, obviamente, o destino de Ted não vai ser a morte. Ah, mas aí, você jura que alguém achou que ela ia morrer de dor de dente? Não, não sei se ela vai morrer de dente, mas a gente vai descobrir que ela tá com câncer, não. Com tumor no cérebro. Não duvido, o velho lá morreu de soluço. É, foi a madrasta que Meredith, né? Aliás, foi a madrasta, né? Exato. E aí, gente, tédio de um lado, né? E marido de Sutton sangrando que nem um boi deitado naquela cama. Aí, tipo assim, marido de Sutton não tem mais motivo pra estar nessa cena, porque Joe e Link estão juntos, né? Ai, finalmente, eu amei. Que assim, é tudo muito idiota. A cena na chuva, gente, meu Deus. Cafona! Que ano é esse? E ele, ai, sempre te amei, mas não tive coragem. Eu adoro que essa mulher ficou apaixonada por ele 2 anos, ele não queria agora, sempre te amei. Tomando seu não, e ele estava apaixonado por ela há 43 anos, né? Desde que vi na faculdade. Sim. Ah, mentiroso da porra. Mas eu acho que ele fala pra ela em algum momento que ele era crushado nela. E aí ela fica tão. Só que não, ele já crushado, tá com a Amélia, né? Eu understand. Agora, estou falando que o grande amor da minha vida é você. Entendeu? É isso. Tem nem vergonha, cara. Mas assim, que bom que resolveu, né? A gente provavelmente vai ter uns 10 episódios de paz entre eles antes de começar a cagar tudo de novo. Ai, gente, eu não tô preparado pra Tiff alcoólatra na temporada 20. Ai, gente, apenas eu não tô preparado. Não, assim, achei o auge a cena que a Bailey dá um tapa na bebida, né? Que horrores, assim. Porra! Não, cara, a Bailey, ela era o nosso filho da animal naquele sim. Avião. Sim, a sensação. Só que aí começou a Amélia dizendo assim: ai, dá vontade, né? Vou procurar uma reunião agora, porque fiquei muito nervosa. O trabalho do meu irmão vai ser que eles beber. Ah! E aí, Tiff, ai, eu quase tomei a bebida da Catherine. Só que ela tava maconhada, não viu, e a dele viu. Aí daqui a pouco tava batendo. Aí eu falei: gente, mas assim, a gente já passou por isso 4 vezes com esse homem nessa série. Pelo amor de Deus. Nobody cares, né? Tipo, que você tem de novo pra fazer sobre isso? É porque vai ser a temporada 20, vai ser a temporada comemorativa. Vão relembrar todos os traumas. Porra! Né? Vamos mostrar. E agora que Cristo saiu, zera tudo, né? Pode refazer todos os plots. Não pode mais nem usar aquela cena lá dos cinco entrando na sala com o Tiff mostrando os equipamentos, porque nenhum dos cinco tá mais. Mas usaram até com o Jackson, né, menino? Que... É. Usaram até que era com o original, Jackson, né? Era original sem ser, né? E vocês entenderam qual é o plano deles pra Maggie Winston agora? Porque eu achei que ia fechar essa desgraça. E aí não para nunca. E ela fica... benefícios, né? Exatamente. Gente, mas essa mulher não tá mais na série. Ele vai ficar só comentando. Fui ali, viajei, encontrei Maggie. Transei. Transei com ela e foi ótimo. Uma delícia. Olha. Até trazerem alguma personagem pra ele se apaixonar. Exato. É que eu achei que ia ser a Adelaide que ia pegar ele, que ela ficou toda quando o Maggie foi embora, né? Mas a Adelaide finalmente vai resolver seu crush. A Adelaide vai resolver seu crush com o Mike Chang. Aliás, gente, preciso dizer que assim, Mike Chang é ruim. É ruim. É. Porém, salvaria Maxine. Gente, a Maxine é a melhor personagem que existe nessa temporada. Sim, ela é incrível. De longe. Ela identificou, aí... ela fez o diagnóstico, viado. Uhum. A criança drogada. Caralho. E aí, Julius teve que dizer, né, pra Mike Chang, ai, te odeio, mas também graças a você ter salvado. Agora eu sou obrigada a te amar, porque você salvou a minha pessoa. Ai, bicho, assim, eu sempre falei que esses internos novos da única que me convenceram a me dore, mas a Adelaide mandou muito bem nessa cena. Eu tenho que dizer que... O texto é horrível, mas a atuação dela... Eu tenho que dizer que nessa reta final, eu comecei a simpatizar com Adelaide e com Mike Chang. O Dr. Costinha, o que tem a ver, e também a Simone também, um abraço. Podem sair amanhã. Mas eu... Isso, foi emocionado, Simone aparecendo de vestido no hospital. Nossa, e todo mundo achando naturalérrimo, como sempre, né? Esse hospital. Sim. Esse hospital acontece com cada coisa. Ah, tipo, mas também, né, meu comendo filho? Rosquinha do lixo, né? 19 anos nesse hospital, meu filho, com tudo que a gente já passou. Não, e tipo assim, o hospital, um monte de gente morrendo, understaffed, aí tá o Dr. Costinha lá ajudando, Simone chega, as duas vão transar e deixa lá os pacientes morrendo. E foda-se. Exatamente. Prioridade. A mulher falecendo de câncer ali, precisando de uma ajuda, de um auxílio. E eles assim, morrer, vamos transar. Vamos transar. Mas vão dizer que a moça do câncer ainda validou a foda. Sim. Porque ela falou, vai lá resolver um negócio lá, depois vocês voltam. Ah, eu gosto dos internos, de modo geral, assim. É, eu levaria acho pra assim, sua casa? Levaria meu olho. Essa é a grande pergunta. Quem quiser, levaria. Que compre. Né? É, mas assim, eu gosto deles, sabe, assim, eu acho que de modo geral, pro que apresentaram pra temporada, que eu achei que ia apresentar até menos, né, eu gostei, sabe? Eu acho que essa reta final tem uns deu uma melhorada, não ficou inventando coisas sobre eles, mudando de personalidade. Sim, escolheu. Exato, exatamente, eu acho que, assim, logicamente tem os preferidos, Midori, né, e tal, mas assim, Midori. Eu acho que de modo geral eu gostei, eu acho que eles têm potencial pra crescerem na série e ficarem, sabe? Sim, até porque... Até porque a Simone teve todos os plots de 5 temporadas em 10 episódios. Sim. Ela teve todos os plots que você podia imaginar, ela teve. É, e vale dizer que Simone adiantou o casamento 5 vezes pra a vovó, que fica bem de dia e mal à noite participar. E vovó falou assim, não casa com ele não, meu filho. Se você ama a Costinha, casa com Costinha. Gente, eu achei esse plot também de Simone ficar fingindo que era mãe pra vovó um pouco problemático. Eu também acho. Ela desistiu já, né? Porque ela já tentou várias vezes. A avó continua achando. Ela falou que a avó tava bem nesse horário e a avó tá achando que ela é a mãe dela. Mas... Imagina quando ela tá ruim, né? Tá mesmo. Olha. Ai, gente. Winston virou chefe do cardio, né? Ah, é? Que Ted anunciou a promoção de uma forma super. Porra, porta do elevador. Ela disse, ó, não tem mais ninguém não, filho. Vai ser tudo, acabou. Filho. Era eu, mas eu sou chefe agora. É, exatamente. Sua esposa foi embora, então sobrou você, né? É. Olha, vão descobrir que na verdade a dor de dente de Ted era um aneurisma. Bum, na cara. Ela vai começar a ouvir cantorias. Exato, vai ver Kelly voando em cima dela. Ai, eu gostava tanto, gente, Kelly voando enquanto as pessoas transavam. Eu adorei que umas pessoas comentassem assim, ah, esperava mais a despedida da Cris. Não sei o que. Eu falei, eu não esperava nada, gente. Christopher porra, né? Essa série não. Né? Christopher passou anos apenas destruindo todo o tudo. Né? Passou anos destruindo tudo. Vou esperar o quê de Christopher 9, viado? E Shonda Rhimes disse, né, que não tem mais planos pra fim de Grace. Ah, é que agora, né, amigo? Vai ad eterno. Já escreveu vários finais e aí tá só usando passe da Disney dela. Que agora não tem mais Grey's nenhum, né, menino? Eu pensei, cara de pau, você faz, nem faz mais nada pra essa série, tá dizendo de plano? Me poupa. Só quer saber de Bridgerton. O bom é que você ainda dá pra fazer um truque, né? Pra dizer que é Grey's Anatomy por causa do nome do hospital, né? Uhum. Uhum. Ah, mas Meredith, eu acho que Meredith vai fazer uns dois episódios temporada que vem pra curar o Alzheimer. Ah, até porque agora que Meredith resolveu sua rixa, né, com Boca, né? Uhum. Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O homem que Boca achou que era namoro de Meredith é Angelão? Angelão. Angelão. Angelão apareceu e Henrique falou assim, Meredith tem um tipo, né? Porque Angelão tava com a boca murchíssima também nessa ano. Eu falei, quando ele, Angelão abriu a porta, eu falei, não é possível que essa mulher já trocou boca. Eu adorei que Zola tem um professor que fica na casa dela de noite, né? Exato, babá, tá, né? Professor e babá. Enquanto Meredith tá fora, tá ótimo. Exato. Ai, gente. E, gente, pensa num casal, meu Deus, nossa, as boquinhas murchas se beijando. Meu Deus. Combinando, né? Sim. Porra! Mas e aí, Boca vai continuar nessa série ou podemos considerar também que vai ter seu final feliz isso aí? Pô, mas e aí, então, como é que vai ficar o projeto de Residente, gente? Se Boca for Como é que vai ficar o TDAH de Shepherdinho, né? Sim, exato. Como é que vai ficar, gente? O programa de Residente vai acabar, porque é Stiff, Bebum, né? Ted, mas agora tem Help, né? Morta de dor de dente. Né? Não tem um professor. Caterine já avisou que não morre de avião, mas morre de câncer. Exato, Caterine agora só quer saber de comer gominha de maconha. Gente, e o discurso de Meredith também, como Sassi disse, totalmente de má vontade. Ah, então, vamos quebrar a regra, né? Vamos dar pra abelha, abortou um monte de mulher aí, não sei o quê. Ensinou o povo a abortar, é isso, Bailey, vem cá. Curtinhas aborteiras. Mas eu fico com a impressão de que a Caterine não sabia que a Meredith ia dar um prêmio pra Bailey também. Ah, acho que sabia. Pareceu. Eu fiquei com a impressão, que a cara de cu que ela fica. Também. Exato, eu não entendi. Eu adoro que a Bailey fala assim, gente, eu vim aqui pra apresentar isso. E foi Meredith. Exato. E aí, menino, Ben aparece do nada, né? Tava do salvando nada. As pessoas aí, né? Sim. Porque fica muito contraditório real. Porque o Ben chega, aí você fala assim, ah, então alguém tinha avisado a ele que a Bailey ia ser premiada. Uhum. Só que a cara de cu da Catherine, enquanto a Meredith tá falando, sim. Assim, eu não percebi, porque a cara de cu da Meredith me roubou mais a atenção. Nossa, a Ellen Pompeo tá numa má vontade. Ela deve ter chegado de crocs. Imagina a má vontade dela, porque, tipo, ela doida pra sair dessa série, aí do nada inventa um plot de que as pesquisas de Alzheimer estavam tudo erradas. Ou seja, vai dar pano pra manga pra ela voltar, gente. Ah, mas ela não vai fazer, não. Ela chegou com a crocs, uma calça de pijama, e aí falaram assim, amiga, o roteiro é esse aqui. Aí ela leu e falou, puta que pariu, não tem um minuto de par nessa casa. A né? Não ser que dê esse plot pra Amélia, né? Pra ela ter alguma coisa pra fazer ainda, né? Porque... Que isso, acho Amélia que com um plot maravilhoso. Tá aí na reunião, né? Todo dia, né? Todo dia a Amélia nesse plot. Ela não precisa arrumar uma reunião. Não tem mais nem a vergonha de fazer uma cirurgia, gente. Ela só passeia por esse hospital. Olha, mas quem me representou nesse plot da Bailey ganhar foi Maggie, que ficou assim, how convenient, né? Que chega a querida aqui. Que bom que foi Bailey que roubou, né? Quer dizer, que bom que foi Bailey que ganhou, né, amiga? Maggie, sua nova peruquinha, tava maravilhosa. Como transuda, né? Ficou muito transuda, né? E doutor Maggie falando, e aí, como fica nessa situação? Porque eu quero brilhar muito como chefe de cirurgia, não sei o que ela... É, como se fosse fazer alguma diferença ele ser casado com a Maggie ou não, de ele brilhar exato. Muito. Ah, ela, então brilha aí, para de encher o saco, vamos começar por aí, garoto. Brilha, estrelinha. Uhum. Que desgraça, né, gente, cara? O Winston personagem mais chato. A gente crente que Meg ia sair, a gente ia se livrar dele, né, cara? Ai, gente. Só lembro daquela vez que ele deixou ela sozinha com a família dele. No Zoom, né? Mas o Winston, gente, é o personagem que chegou no meio da pandemia, gente. E aí, acho que foi praga. Ele não, né? Não serviu pra nada até agora nessa série, gente. Não... Mas nenhum homem nessa série, fora Link, que mata a gente e é acusado, serve pra nada, né? E o Owen agora vai ter que salvar a vida de sua amada? Exatamente. Salvar a vida de Terry. Ou esse personagem que tava suspenso até um dia desse. E aí desobedeceu um monte de regra na frente do avaliador e falou: ah, tá bom. Não, eu adoro que Owen tá lá conversando com o avulso, né? E aí chega a enfermeira: ó, tão chamando você lá no, na sala de cirurgia. Uhum. Não, beleza, deixa lá, daqui a pouco eu vou. É? Eu digo, oi? Não, e tipo assim, tá? Um interno jogado no chão atendendo a mulher dele, o outro tentando salvar o paciente. O povo tá peixe doctorante há 3 horas e o homem tá lá batendo papo. Exatamente. Eu falei, nossa, mas as prioridades nesse hospital que também tá sem ninguém são grandes, né? Ai, gente, esse hospital, cara. Esse hospital é aquele negócio, é bom que ele é fechado, né? Porque se não fosse, botavam uma tenda em cima, era um circo, se botasse em volta, era um hospício. Porque... Isso que assim, vale dizer. Que Owen tá batendo papo no corredor e os outros dois médicos de Sanhan estão se agarrando com a Joy Link, né? Então, assim, Midori é a única que tá cuidando desse homem. Que, na verdade, tá cuidando de Ted, né? É, não, e Midori toda profissional, né, agora, né? Sim. Midori é agora que ganhou empoderada. A chance, né? Empoderada. Nova Cristina. Cheia de sonoridade. Né? Poderosa, atrevida, né? Ninguém se mete mais na minha vida. Se eu tô dançando, tô te tocando, né? E ela fala pra Helma, né? Agora que eu durmo tantas horas por dia, me alimento direito, não sei o que, ninguém me segura. Eu tô invencível. Sim. E ela ainda julgou Joe, né? Que tava lá dando mole pro paciente, né? Chamou de inapropriado. Chamou de inapropriado. Eu adoro que o Link fala assim: ah, você já percebeu algum comportamento inapropriado dele? Aí ela, com todo respeito, seu Link, a inapropriação é como que ela fala? É mútua, né? É mútua. Ah, exato. A inapropriação é mútua. Ai, gente. Que momento vive Seattle Grace, né, gente? Eu, como eu falei semana passada, meu coração dói em saber que a gente só vai ter Grey's Anatomy em 2024 agora. Meu coração dói. Né? Um Degassi Station. Que? Por que você odeia a gente? É, você vive querendo que a gente fez Station, pros corações. Eu quero do nada. Ai, gente. Mas sim, não tem como, gente. É um evento, né? E semana que. E próxima temporada vai ser temporada 20, né? Então vai ser temporada comemorativa, vai ser sensacional, gente. Eu não tenho nada. É nova, né? Exato, que tá lá desde a terceira temporada, né? Agora vai bombar muito. Uhum. Vai ser incrível, gente. Vamos ver se vai ter o retorno de Dr. Edson Anticomer, né? Eu quero ver se vai ter o retorno de Dra. Han. O bom que a gente falou na semana passada lá da série do FBI de Doutora Han, na hora da série mesmo não falou nada de Doutora Han depois. Até porque ela só aparece pra dizer: sou foda, treino pra caralho, e é isso. É isso, vocês vão ser a melhor turma da FBI. Sim. Gente, se os roteiristas de Grey's fossem espertos, eles faziam um episódio da Doutora Han aparecendo no estacionamento assim, só no fundo, pra fazer a piada. Nossa, seria muito bom. Nossa, seria incrível, gente. É porque todo dia tem estacionamento novo? Sim. É, que aí fica difícil. É porque cada vez a Doutora Han consegue menos se achar, né, nos novos estacionamentos. Uhum. Sabe o que eles nunca mais usaram dos estacionamentos? O heliporto lá. Ah, é, o heliporto que sempre vinha super digital, assim, que era muito belíssimo. Pois é, todo dia chegava a Doutora Edson com os cabelos ao vento. Ah, nossa. Chroma aqui horroroso, meu Deus. Saudade demais. Que isso? Ai, ai, gente, que maravilha. Mas é isso então, né, gente? Grey's Anatomy, infelizmente, agora só em 2024, né? Graças à greve dos roteiristas. É, vamos torcer pra Midori conseguir gravar a Cola de Deus no meio disso. Exato. Eu queria, vai ser maravilhosinho. Sim, né? Vai ser roteirista. Então. Aí já não vai dar mais. Ai, será que Mindy já não escreveu tudo? Ai, sei lá, confuso. Isso é isso, né, gente? Grey's Anatomy 2024. E aí nós vamos nos despedir de Taylor Rocha nesse exato momento. É hora de dar tchau. Porque ele ainda não assistiu a próxima série da pauta, né? Então. Sim, fica. Não vai tomar spoilers. maior hit da geração. Contatos pra shows, Nen? Ah, gente, tô lá, Taylor Rocha, Twitter e Instagram, né? Segue lá, ando interagindo um pouco mais no Twitter. No Instagram eu tô postando um bocado de coisa aleatória no Stories, né? Então, interage lá pra gente conversar. Mas você pensa que o Instagram fosse pra isso mesmo, pra postar coisas aleatórias? É que eu tentava manter ele não tão aleatório, né? Mas atualmente qualquer coisa eu tô postando lá. Ah, eu também posto qualquer coisa. Quem não gostou, saia do meu... É isso, gente. Eu posto minha música que eu tô ouvindo. Ah, não gostei. Problema seu. Certo. Hoje postei uma foto inocente com a minha gata assassinando assim. Você está sem roupa. É, estava desnudo. Eu falei que... Eu falei pra Zanon também que ele tá postando agora umas fotos malhando, uns vídeos, aliás, filmando de baixo, ele malhando. É, Zanon começando tá mala, né? Tá oferecendo, tá botando pra jogo mesmo, né? Zanon pra ver o Brandon Flynn. Putona. Exatamente. Ah, putona. Ah, mas é isso, aproveitem aí, falem bem, Chokits, e até a próxima. Tchau, Taylor. Tchau, Nen. Tchau. E aí, menino, então vamos pra última pauta dessa nossa semana aqui, né, que hoje os melhores ficaram pro final, né, Grey's Anatomy, e vamos falar de EXO Kitty, né, com Exo carinho. EXO Kitty, EXO Kitty, Hey Mickey, como é a música da arigato, Avril? Arigato, sayonara, EXO Kitty. Gente, eu esqueci totalmente como é o ritmo da música. Mas foi bem esse ritmo que tu fez. Hello, Kitty, EXO Kitty, EXO Kitty. E EXO Kitty pros íntimos, né? Grande hit aí. Spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei, né? Muito superior. E aí, menino? A gente já tinha amado o trailer, né? Já. Eu já amo o kit dos filmes, né? Sim, que ela era muito espirituosa, né? Muito alcoviteira. Matchmaker. E a matchmaker, né? Que ela continua aí com a sua função. E eu amo que o trailer, né, que eles mostraram, o trailer é só, tipo, a primeira cena do episódio mesmo, né? Que ela fazendo lá o PowerPoint pros pais, né? Do porquê ela deveria ir pra Kiss. Uhum. Ah, mas já tem o twist do Day com a Yuri, né, no trailer também. Exato. E assim, gente, Kitty, muito fofa. Acho que a gente pode começar destacando que esse elenco azeitadíssimo também. Sim. Carisma, assim, em cada ponto. O elenco muito, muito, muito bom. É, eu confesso que no começo, quando tava passando as primeiras cenas, eu tava na dúvida se eles iam gravar na Coreia mesmo, mas parece que gravaram na Coreia mesmo, né? Uhum. Até por causa do polo muito grande de produções que tem na Coreia atualmente, da Netflix, né? Eu tava até comentando com o Henrique, assim, pode até ser que tenha uma cena ou outra de estúdio do colégio, mas assim, se você notar até o piso das cenas, assim, é muito específico. Um negócio que eu acho que seria muito difícil eles fazerem, sabe? Que mentirinha, tipo, né? É uma, é como se fosse tipo Smallville na China, sabe? Aqueles becos. Uhum. Acho que o que eles fizeram fora, eles conseguiram fazer muito bem pra aparecer. E dá pra ver que tem cenas belíssimas gravadas lá mesmo. Exato. E a sinopse, né, menino? Pra quem não viu o Show Kitty, lembrando que vai ter todos os spoilers, obviamente, aqui, né? A Kitty, ela é a filha que menos conviveu com a sua mãe, né? A Lara Jean e a Mona ainda conseguiram. Adoro a Mona. A Mona, né, nossa grande voadora, conseguiram conviver com ela e ela tem esse vazio, né? E eu confesso que eu tinha esquecido que eles vão pra Coreia no começo do segundo filme, né? Eles vão, a família? É. Mas mostra eles lá ou é só, tipo, estamos voltando? Mostra, porque mostra o Day. Jura? Eu tenho 73% de certeza. Gente. Aí vai chegar alguém nos comentários e vai dizer assim, não, sou maluco, nunca for. Né? Mas eu imaginei que o Day pudesse ter aparecido no filme pelo como eles tratam na série, assim, mas eu não lembrava dele ser indo pra Coreia. É, porque ele fala do rolê do estudante de intercâmbio, né? Uhum. E aí eu tenho vários. É, eu não lembro se foi o Day que veio pros Estados Unidos. Eu acho que foi o Day que veio. Pros Estados Unidos, né? É, tipo, ele deve ter vindo, passou um tempinho e eles ficam trocando as cartas. Faz sentido. E aí, menino, ela quer... Kit quer só unir o útil ao agradável, né? Que é conhecer um pouco mais de sua mãe, na Kiss, e de quebra dar uns beijinhos, né, em seu namoro. Uhum, eles estão namorando há muito tempo, à distância. 4 anos. 4 anos, né, namorando à distância. E Kit quer perder o bebê, né, então... Ixinha. Vai ser a união de tudo. E segundo ela no seu PowerPoint, é o destino. Né? Ela conseguiu uma bolsa e John Corbett fica preocupadíssimo de estar mandando sua filha transar na Coreia. Ai, gente, preciso dizer que John Corbett nesse papel de pai bobão é a coisa mais fofa do mundo. Isso é maravilhoso. Sim, eu gosto muito dele nesse papel e também no grande hit Casamento Grego, né? Uhum. Que vem aí o 3, graças a Deus. E aí Kitty vai pra Coreia, né, menino? E assim, essa série ela é bonita, ela é colorida, né? Ela tem carisma. Uhum. E, gente, Kitty no seu caminho Estados Unidos-Coreia, gente, a bichinha sofre já, né? Vale dizer que Kitty decide ir pra Coreia de surpresa, sem dei saber, né? Sem dei saber, tem esse pequeno ponto. Isso. E ela vai com várias sacolas de papelaria junto com a mala e a mochila dela, que eu não entendi até agora o que ela tava levando naquela sacola. Era papel de carta. É, Dalê, né? Dalê, exato. Como em papel. Papel de carta ponto loja, papel de carta ponto CS. Eu tô curioso saber onde você usou meu áudio papel, né? Em breve vou descobrir. Ué, você não viu ainda? Eu tô 2 sets atrasados. Ah, então você vai saber já já. Devo me preocupar. Vai ser logo no começo do que você tá atrasado, fica tranquilo. Ai, meu Deus do céu. E aí ela decide fazer essa surpresa pra Day, né? E acaba que ela esbarra com o menino. Ela esbarra com o Minho, né, gente? Minho, Minho. E é maravilhoso que ele finge que não fala Minho. Ai, eu amo, gente. Minho, e eu amo que o Minho, e o Minho, ele tem muita vibe de artista de K-pop, né? Ele tem muito. Eu achei que ele fosse um cantor famoso naquela cena do aeroporto. Eu também achei. Eu falei, cara, que ele deve ser alguém de uma banda de K-pop que por acaso estuda na escola, né? Pois é, mas é porque ele é filho de famosa, né? Filho de famosa, é filho da Min-Na Wen, que inclusive vai ganhar uma recaudada na Estrela da Fama. É a Min-Na Wen dele? Não é, não. Ah. É só porque eu falar da Estrela da Fama que ela vai ganhar. Queria falar que a mãe dele é da idade dele. É, exato. É o pai de Dennis. E aí, menino, ela esbarra com ele, ele finge que não sabe falar inglês, é maravilhoso. E quando ela chega, né, gente, na Coreia tem todos os clichês, né, que ela perde o ônibus, que ela fica comprando os negócios. O Henrique ficou puto com essa história desse ônibus não esperar a menina. Falou, todo mundo mal educado. Não, e não tinha ninguém ali, um tutor, né, pra, tipo, ah, gente, você que vai pra aqui, é. Tamo aí, tamo junto, vem aqui, fala aqui. Ninguém, nada, nem tchum. Sim, eu vou te falar que, assim, eu já esperava gostar muito de Showkit, eu gosto muito do começo. Mas me irrita um pouco o quanto esse começo é muito sobre ela ser apatralhada. Roubando torres de cupcake, né? Exato, acho que é um pouco esse, aquele esforço. Quando você falou no seu tweet de, tipo, depois da metade da temporada, a série ganha um ritmo que é impossível de você parar de assistir a série. Uhum. Eu concordo bastante com você, até porque as dinâmicas mudam, né? Sim. Até então, eu tava tava Jennifer Diane atrás do seu pai o tempo inteiro. É porque eu acho que esse começo ele é muito bobinho, realmente, assim, tipo, dessa coisa dela com o Day. E a série vai surpreendendo mesmo, e eu acho que ela vai ganhando um ritmo de série jovem escolar, assim, com umas coisas que eu não esperava, muito legal. É, eu confesso que eu até entrei no IMDb pra ver a idade do elenco, né, porque eu conforme as coisas foram se encaminhando, eu comecei a ficar um pouco preocupado, né, de serem muito jovens, muito jovenzinhos, né. Uhum. Eu vi que eles têm todos na faixa de 17, 18, né, turma da Monica. Anthony Kevin já tem uns 26, né? Ah, ele tem. Ali tá 35 já, né, menino? Para, não fala assim. E ele é aquele namorado horroroso dele, gente. Né? Tadinho do Florian. É feio, Florian é feio. Ele só é magro e francês. E esquisito. E traidor, tira. Também. Safado. Até o menino lá, o professor Lee, é mais novo que o Florian, velho. É, mas o professor Lee. Teve uma hora que eu achei. O professor Lee está falando, é o irmão, o meio-irmão de Kiri, né? Não, o professor mesmo, professor. O pai, né? O pai, marido, o namorado de Sam, de Lost. Então, teve uma hora quando o Kiri começa a investigar se é Alex, né, o irmão ou não, que eu achei que o professor Lee fosse seu irmão. Aí depois, quando eu vejo a twist na minha cara, eu falo, é, gente, mas os dois têm a mesma idade também. Eu amei, né? O que eu faço? O Snape coreano, né? Snape coreano! Pior que eu só pensava no Snape, porque todas as cenas dele eram batendo nos alunos. Humilhando, falando, você é horrível, você uhum. é um lixo, você nunca vai conseguir ter nada na sua vida. É horrível, gente. E eu amei também o plot de que Kiri vai parar no dormitório masculino, né, por causa do Covey Song. Amo. E acharam que era um homem, gente, como assim? É, eu adoro que antes de Kiri chegar na escola por ela perder o ônibus, ela já conhece Yuri pra dar uma carona, né? Ai, gente, Yuri... Ah, coraçãozinho. Maravilhoso. K-pop, né? Maravilhosinha, Yuri, demais, gente. Ela é toda id girl, né? Influencer. Uhum. E DJ, obviamente, né? DJI. E namorada DJI. De Juliana. Nossa, Isadora Bebê. Só que sem as drogas. Né? Ah, namorada de Juliana, né? Que teve toda essa barra aí, né? De a Sam, de Lost, né, menino? Mandou. Juliana falou que, de comum acordo com os pais de Juliana, né? Ia convidar a Juliana a se retirar do colégio. Uhum. Eu amo que assim, né? Juliana foi embora. Tava com acesso ao celular, o Instagram, tudo. Cagou pra Yuri. Teve que Mona ir atrás de Juliana. E Juliana fala assim, menina, você me achou. Exato. Mona sair da faculdade pra catar uma Ru no meio de Londres. Assim, garota, mas por que você não tinha ido atrás dela? Porque tava esperando ajuda, né? Não gosto de fazer. Porque eles dão a entender que ela tava incomunicável com os pais tirados do celular, mas ela tá de boa com o celular depois. Exatamente. É, comprou um burner. Inclusive que os pais dela eram super de boa, só quem era do maior era Sam, né? Exato. Mega evil que expulso, não quero sua filha sapatona perto da minha filha. E a empregada também X9 pra caralho, né? Muito. As meninas não pode dar um beijo. É, uma bobeirinha, um negócio tirando um cisco do olho. E a empregada já escandalizada, né? Votando 22. Eu achei um absurdo, gente. Como assim? Agora sim, eu não tenho a referência. Não assisto K-dramas normalmente, né? Falam que eles seguem bastante a estrutura, assim, né? Do que são os plots de K-drama e tal. Eu acho o plot do Day fingir que tá com a Yuri, né? Por conta do dinheiro e tal. Eu acho legal porque movimenta um pouco a história. Mas eu acho que faltou culhões deles pra fazer o personagem realmente ser. Não, preciso do dinheiro, vou fazer, vou fingir. Tipo, ele tá sempre sendo obrigado por ela. E, ai, quero muito contar pra Kid, não sei o que. Isso me deu um pouco no saco. É, sim. É porque no começo dessa temporada... Eu tava muito preocupado, de verdade, que o Day, assim, a fisionomia dele me lembrava alguma outra ator ou atriz que eu não estava lembrando quem é, e até agora consigo sem lembrar, né? Mas eu achei, confesso, que quando tem a parada que, tipo, levam ele pra televisão e tal, que eles meio que iam dar um pouco mais de foco nessa relação, principalmente do Day com o pai da Yuri. Uhum. Né? Até ele realmente... Pra limpar a imagem. O estágio dele em si não serve muita coisa, né? Não, só pra dizer, só tem aquela cena que o cara manda ele ficar sentado lá na mesa, e assim mesmo, lá pro episódio bem pra frente, né? Não tem nada além disso. Eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento dessa parte, não que precisava ser, sei lá, uma industry da vida, né? Mas já que você levantou essa questão de que o menino vai ajudar a limpar a imagem da empresa, não é só o fato de você ter colocado ele numa coletiva, ele ter feito uma piadinha que acabou que resolveu todas as questões. É, não, e tipo assim, ah, ele foi... Expuseram... Tudo bem, tá, gente? Eu sei que é série de adolescente, a gente tem que ajustar as expectativas, mas tipo, expuseram ele brigando com um funcionário, jogando alface na cabeça das pessoas, não sei o quê. Ah, vamos mostrar aqui que ele super aceita o namoro da filha dele com o filho do motorista. Isso vai mostrar que ele é super acessível. Uai, gente, mas ele pode, né, ser escroto com outros funcionários e ok com um. Exato, vai que ele gosta do motorista, né? Sabe que o motorista tem que levar ele pra lá pra cá. Pois é. E aí, tipo, a própria imprensa fala assim, você não acha que ele pode estar usando você pra limpar a imagem dele? Não acredito nele. O quê? Ai, ai. O Day é muito inocente, né, gente? Ele é muito inocentezinho. E aí, até então, eu acho... Ok, a Kit não acredita, né? Ela vê ali, acho que é o fake namoro, quer ir embora pra casa, não sei o quê. Mas ela decide ficar, graças a Deus, por causa da árvore, por causa da minha mãe, né? Da é pedra. Da preda. E assim, eu acho que depois, assim, eu gosto do casal dela e do Day. Acho que eles são muito bonitinhos, muito fofinhos. Mas eu amo as interações da Kit com os outros personagens, né? Sim. Eu amo muito. Eu acho que eles agregam muito pra personagem e a trama flui muito, sabe? Ela com o Min-ho ali fazendo o jantar do Thanksgiving coreano, né? Todas as interações dela com o Kyu, né? Mais pro final, as interações dela com a Yuri. Eu acho que, nossa, funciona muito bem as interações, assim, com os outros personagens da série. Sim. É porque eu acho que, assim, o Day é legal, mas é a parte mais esperada de tudo, assim. Acho que com os outros ela tem um... Cara, chega um ponto, sei lá, episódio 5, 6, que eu senti como se eu estivesse vendo esses personagens há anos, assim. Uhum. Tipo, quando eles estão conversando ali, o Kyu, o Min-ho e a Kiri sobre sonho erótico, não sei o quê, tipo, parecia que eu tava vendo aquela dinâmica ali há muito tempo, é muito divertido. Gente, eu amei tanto. Eu amei tanto o sonho erótico do Min-ho com a Kiri. Ai, ai. Aliás, ele entrega tudo, né? Chega lá com um borrifadorzinho. Sim. E aí ela... Você tem razão, eu não consigo lidar com isso, você é muito gostoso, não sei o que. Gente, o homem pega a mulher nos braços, daqui a pouco ele acorda, não. Vocês querem me arruinar. Ai, e eu tenho que dizer que eu não vi chegando a Kiri com de ficar assim, atraída pela Yuri. Eu também não, menino, fiquei eu assim. Eu não vi chegando. Porque assim, naquela cena que ela tá vendo a Yuri tocar, e ela fala assim, nossa, eu tô olhando pra ela e eu sinto como se... Pode ser uma admiração só, né? Quê. É, não, tipo, na cena eu dei uma desconfiada, mas eu falei, ah, eu acho que eles não vão explorar isso não. Porque assim, eu já sabia que eles iam juntar ela com o Minho em algum momento. Uhum. E tava rolando daí, eu pensei, ah, no máximo eles vão fazer uma gracinha, né? Aí quando continua o episódio dos sonhos, não sei o que, eu falei, ah, eles vão, tipo, dar uma zoada. Tipo, teve a Kelly e a Sherry Coke no Good Show, lembra? Que teve o sonho delas também. Eu pensei, ah, vou dar uma zoadinha. Só que aí na hora que o Day fala pra ela, quando você tava lá tentando beijar outra pessoa, eu senti como se estivesse arrancando meu estômago, não sei o quê. Uhum. E aí a Kiri vê a Yuri conversando com a Juliana e fala, por que que eu me sinto como se meu estômago estivesse sendo arrancado? Eu falei assim, puta que pariu, não acredito que essa série vai fazer isso. Muito bom, eu fiquei muito animado. Sim, porque tipo, ali ela tá vendo atacar de DJ, né? E aí você pensa assim, ah, ok, uma admiração, talvez um leve crush. Aí quando elas dividem a tenda, eu pensei assim, será que eles vão cross the line agora? E aí quando você vê que elas estão só realmente conversando ali e tal, e sendo cúmplices, né? Uma entendendo mais a outra, a Kit empenhada em fazer a Mona achar a Juliana lá em Londres e tal, e quando tudo vai acontecer, você fala, ah, beleza, um crushzinho, seguiremos e realmente Minho vem aí e o bicho vai pegar. E eu realmente não estava preparado, né, para o choque que vinha contra a família brasileira. A família brasileira arrasada, assim, chorando no canto. É, e eu achei muito natural, assim, porque, sei lá, se você para pra pensar com a nossa cabeça de quem via série antigamente, que a série já tem uma personagem lésbica, que é a Yuri, e um personagem gay, que é o Kyu, e a Kiri é muito uma heroína padrão, assim, no sentido, né, de que ela até é a princesinha procurando seu homem perfeito. Você não pensa jamais que eles vão fazer ela ser bi. E pra mim foi muito legal o jeito que eles fazem, tipo, ela começando com o pai dela, e ai, eu tô com essa paixão, não sei o que, ele, ah, graças a Deus. E ela, tipo assim, graças a Deus, que você deu um apertinho no coração, assim. E ele fala assim, ah, graças a Deus que você tá bem, você tá segura, não sei o que, essas coisas que você tá sentindo aí, normal, adolescente fora, né, vai ficar com medo mesmo, você acha muito fofo. Ele é muito fofo, né, ele é muito compreensivo, cara. E é legal, porque... a gente vê, né, tipo, toda essa a gente conhece o background, obviamente, da Kitty, né? E a gente vê que toda essa família resulta nesse serzinho que ela é, né? Esse serzinho. Sim. E aí, eu tava vendo as pessoas analisando, né? Porque a Jenny Han foi acusada de fingir que queria bi pela representatividade. Ai, que saco. E ela falou, gente, isso sempre foi o plano. Tipo, eu criei a personagem pensando nisso. E aí as pessoas disseram, então, a Kitty, ela faz questão de usar um terno no outro filme. Ela é toda... Ela sempre moderninha, não sei o que e tal. E assim, eu não lembro dessas partes realmente quando ela agia. Mas pra mim faz todo sentido. Quando eu vejo pela trajetória dela nessa série, realmente casa muito. Tanto quando ela conhece o Kyu, né? Que ela começa a querer juntar ele com o Florian e tal. Ela é muito tipo, ai, gente, sou, né, sou... De qual cidade que ela é? Como é que é? De qual cidade que a Kiri é? Ah, não é Seattle, não, gente. É, eu acho que... Ela fala assim, sou de não sei onde, muito normal, né? Você quer que não é muito... Baltimore. Isso, sou de Baltimore, viado direto, né? Exato, todo dia. E aí o Kiri fica assim, não, sou assumido, gata, não sei o quê. Fica tranquilo, isso, dá tudo certo. Uhum. Outro personagem que eu achei muito legal também, a naturalidade, como que... É, a sexualidade dele é a última coisa diferente sobre ele, porque ele é o cara esportista, né? Ele é o esportista, né, cara? O líder do clube outdoor, né? Pois é. Diferente do outro personagem dele que a gente conhece, que é o Raheem de Lovito, ele não tem uma... a gente não conhece a família dele, mas assim, ele não parece ter uma família repressora, e ele tá vivendo a vida dele super de boa, não sei o que, eu achei muito legal. Ah, e eu achei legal também que a série, ela permeia essas coisas que existem realmente na cultura coreana, né? De serem muito rígidos com as regras, com a bebida alcoólica. O próprio Kyu fala sobre essa questão de tipo, ah, eu sou gay, mas também eu sei que aqui eles são um pouco mais fechados em relação, né, à afetividade e tal. Então não tem por que eu ficar querendo me expor. Mas é claro que quando os momentos acontecem, ele tá ali e ele não tem vergonha de quem ele é. Uhum. Ele é muito bem resolvido com essa... com a situação dele enquanto um homem gay. Sim. E eu achei muito bom também o conflito dele com o namorado ser esse negócio do dele trapacear, né? Porque assim, é um plot até meio batido de série, mas eles mostram, né, ali por conta do Dei ter a bolsa, seu primeiro e tal, uma consequência real do que o cara fez. Uhum. E uma decisão que ele vai ter que tomar, que eu imagino que ele vai ter que denunciar o namoro e tal, que vai ser meio foda, mas assim, me pareceu um conflito muito, muito plausível e muito diferente, porque é esperado. Você sempre acha que, ah, realmente um vai estar traindo o outro, não sei o quê, ou vai ter que ir embora. E aí eles botarem isso como o que realmente pode separar eles, eu achei muito, muito interessante. É, e ele entende, né? É claro que ele se dói, né? Quando a Kit questiona a questão de ser moralmente duvidosa. Sendo que ele tinha acabado. Acabar de descer um telão no, em cima do outro, né? Quando a Kit fala, ele, ai, sou invejosa. E aí ele a Kit questiona ele de ser moralmente questionável o que foi feito, né? Que, ah, vai ser mau caráter e tal, não sei o quê. E ele tenta defender, mas depois ele sabe. E principalmente quando ele vê que essa... A provável omissão dele do que aconteceu vai afetar diretamente uma pessoa que ele Sim. gosta muito. Né? Eu adorei que o Florian fala assim, mas eu não quis fazer isso. Ele fala, mas você fez. Tipo, uhum. Não interessa se você quis ou não. Exato. Ah, porque senão meus pais iam me mandar embora, eu ia ter que voltar pra casa. Uhum. Achei muito legal também a cena que o Kyo e a Kiri vão comemorar as notas no moral. Ele fala, mas ainda tô com raiva de você. Ela, eu também. A amizade deles é muito boa. É muito real, assim, né? Uhum. Eles dois juntos. Eu gosto bastante, gosto mesmo. E eu também gosto dessa forma, assim, com a naturalidade, né? De, principalmente, acho que é uma série que vai conversar muito com esse público mais infanto-juvenil, né? E que é uma série que fala sobre vários temas, principalmente aborda essa descoberta. Não sei se eu posso dizer descoberta, né? Se descoberta seria a palavra correta, mas ele fala sobre sexualidade de uma forma que é muito simples, né? E não é apelativo. Sim. Né? Não é apelativo em nenhum momento. Você vê que os personagens héteros, gays, simpatizantes, todos eles têm os seus momentos, todos eles têm suas relações entre si. Uhum. E todas elas são tratadas no mesmo nível de igualdade. Sim. Não, eu achei interessante que, assim, eu não acho que ela seja uma série moralista. Não. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, não é apelativo. Assim, tipo, tem um episódio que eles estão todos se pegando na biblioteca, tal, não sei o quê. Uhum. E em nenhum momento tem uma cena tipo, de elite, assim, sabe? Exato, exato. E eu gosto muito mesmo dessa questão de tratar todos os casais quanto iguais. Uhum. Entendeu? Eu acho isso muito legal. Muito, muito legal mesmo. Tem que dizer também que um destaque é a groupzinha do Minho. Eu ia te perguntar dela. Maravilhosa! Eu amei tanto, tanto, tanto, tanto. Somente como tem o plot Clube dos Cinco, é maravilhoso. Sim, que ela fica coordenando tudo na biblioteca. Exato, escada, pôquer, pegação ali atrás. Gente, maravilhosa. Não, e o auge, pra mim, o retorno de Yuri e Kiri pra biblioteca depois que vão invadir a casa do Snape coreano, né? Sim. Ai, que ela fala que tá menstruada pra poder chamar a atenção. E aí eu amo que ela pega todos os tampons. Os tampons, todos os formatos, todos os tampons, todos os tamanhos, gente. É muito bom. Aliás, outro momento icônico pra mim de Kit, né? Que aí eu já sei que puxa um plot que você gosta muito. É Kit indo no hospital saber sobre o bebê de mamãe, né? Gente, eu fiquei assim, mesmerizado. Achei o auge ela juntando a enfermeira com o homem do. Os charts. Muito matchmaker, cara. Muito, muito, muito, muito. E aí ela entrando lá no sistema. Ai, não sei mexer nisso aqui. Aí ela vai testando, né? Falou, ah, isso aqui deve ser registro. Ah, não. Esse aqui são registros. Eu amo. E foi legal, assim, né? Porque, tipo, eu vi o final e falei, caraca, não é possível. E aí pensei no professor, ok, era o professor mesmo. E aí depois a mãe, né, que eu fiquei, gente, mas será a mãe de Kit? Aí eu fui falando com o Leoz, né? Falando, ah, porque sei que, mas pode ser que seja Sam, né? O bom é que, assim, eu acho que eu matei os dois twists, não são bem twists, mas tipo assim, eu já pensei no professor antes mesmo dela descobrir que o bebê era australiano. Porque, tipo, quando ela fala assim, ah, minha mãe teve um filho. Aí eu falo, tá, pera. A única pessoa com idade pra ser é o professor. E ele tava meio avulso. Daí depois eu fiquei na dúvida se era o pai do professor, isso, né? Porque afinal era a mesma idade, né? Mas fui mesmo. A mesma idade, como pode, né, cara? E aí quando fica essa da Sam ficar negando a amizade com a mãe da... Da Kira, eu pensei, foi você que teve o filho, né, garoto? É, e a gente nunca tinha se ligado no rolê da blusa, né, que a mãe da Kit tava de topzinho, né, de mostra barriga, né, sem medo do perigo, como já de Picon. Uhum. E a Sam tava de vestidinho mais largo, né, a gente nem se ligou, a gente viu essa foto aparece várias vezes. Uhum. Né? E assim, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu pensei nas duas coisas, eu não acho que tire a graça de estar na série do jeito que tá, sabe? Porque não. Foi muito legal ver o Alex indo conversar com a Sam e ela depois se impondo com o marido. Eu acho que foi um arco bem completinho, assim, dessa história. Foi bem legal. E aquele marido dela merece a morte, né, Vale? É, começou, eu já achei que o marido não era coreano, né? Que ele começa falando inglês com a própria família. Uhum. E aí, de repente, o homem é lá, o coreano, super... tradicional. É, da rede de hotéis. Da rede de hotéis, marido amigo da Paris Hilton. Uhum. Eu amo. E é muito legal também, né? Tipo, a gente vê quando a Yuri fala pra Sam, né? Que ela é gay e tal, não sei o que, nananã, e a Sam fala assim, você é muito mimada, nananã. E aí quando o marido fala com ela do mesmo jeito, né, uhum, aí a ficha dela cai assim, tipo, caraca, né. Gostei muito da relação dela. Eu gostei muito. A menina Sam tá fazendo bastante coisa na Netflix coreana, né, ela fez A Casa de Papel, Coreia, agora uhum, tá aqui em Shokiri, né, acho bem legal, assim. Gostei da personagem, né, que ela é meio broaca, mas ela é hashtag do bem, né? Ela não é malvada. Ela tá fazendo o que ela acha que é certo pra família dela. Ainda que seja destruir a alma da própria fã. Acho que tá tudo certo. O que você achou de Minho cozinhando pra Kirin? Gente, coisa mais linda de mundo inteiro. E ele é uma gracinha, né, Minho? Ele é uma delícia. Desculpa, já é legal? Vamos descobrir agora. Mas ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. E ele com a desculpa de, não, você vai destruir as tradições coreanas. E ele é aquele personagem implicante que você sabe que vai gostar dela, mas mesmo assim você não resiste, porque ele é muito chato, ele fica falando desse produto de beleza. Sabe, ele é uma graça mesmo. Ele é muito... Acho que toda a personalidade que o Day não tem, sobra pra ele. Aham, exato, porque o Day, ele é aquele menino que ele é vanilla, né? Ele é muito vanilla, assim, tem nada de... Pois é, se ele tivesse uma malícia, mas é isso que eu te falei, se ele, tipo, não, eu preciso do dinheiro, eu vou fazer. Ou ele, sei lá, tivesse algum outro... Mas ele só é muito apaixonadinho, muito bonzinho, muito estudiosinho. Uhum, a melhor parte dele é a irmã dele, né, que usa o sapato remendado. Ai, gente, a bichinha. Já tá acostumada a ser zoada. A humilhada. Eu tô acostumada a ser humilhada na escola todo dia. E eu não, por favor, não seja assim. Minho tem 27 anos. Ah, tá ótimo, então. Aprovadíssimo. É, porque assim, eu já tenho crush no Anthony, que é um negócio de outras vidas, né? Se menino aparece, eu fico, agora Minho também. Eu acho que podia ter rolado Kyu e Minho. Podia. Na verdade, o elenco é tão, né, como diz blogueirinha, aesthetic, que podia rolar todo mundo com todo mundo. Podia, a gente faz um sensei aí. Que eu ia aprovar, né, e seria absolutamente tudo. Agora eu ia te perguntar o seguinte, a menina group, ela é um pouco aparentemente mais velha que todo mundo, né? É Madison, né? Eu tô até procurando. Tinha uma cena que eu falava assim, essa menina com 27 anos aí, esse povo todo 16. Viado! Essa menina, a Madison, ela tá na série de Belly Belinha, de Bailey, Verão da Minha Vida. Ah, eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar? É... Ela é a que fica atravancando o namoro de Belly Belinha com véi. Você vê, menino, compara Shokiri com Belly Belinha, né? São séries que poderiam ter uma atmosfera muito parecida, mas em Belly Belinha é um dramalhão, todo mundo em sul. E aí Shokiri é o que você falou, tem o drama, tem tal, é tudo tão leve, tão legal. É tudo muito gostosinho, gente. Falando em gostosinho, né? Zanon já tá seguindo no Instagram o professor Alex, né? Ah, nunca duvidei, né? Ah, Zanon... Maria Asiática pesadíssima. Eu, como sempre, segui Anthony pra ver ele e Michael Cimino se pegando no treino, né? Gente, Anthony é mais novo do que Minho, né? É, Anthony tem 26. 26? Não, menino, 23. 23? Eita, vai fazer 23, ele é de agosto. Gente. 13 de agosto. Ele é de 13 de agosto de 2000. Vai fazer 23. Vale dizer que Anthony nas cenas de Shirtless também, né? Ele sabe como usar o conteúdo, né? Sabe. Ele evoluiu sabe. Bastante desde a Vita, né? Exato, deve estar pegando ferro junto com o Vitinho. Ele pega, ele sempre passa um posso estar malhando. Ah, eles são miglas, né? São, eles falam, meu amigo gostoso, não sei o quê. E o Day tem 21. Day tem 21 anos. É, daí não estamos precisando objetificar ainda, não. Na verdade, tem 21, né? 20, que ele faz aniversário em outubro. E se eu não me engano, a Kiri tem 17. Eu acho que o Day, eu espero que, né, já que Kiri vai ficar, pelo que eu entendi da final, entre mim e o Yuri, eu acho que podem arranjar uma coisinha pra Day fazer que dê um pouco de malícia pra ele na vida. É porque depois que tem lá toda a questão, né, que ele inclusive acha que a Kiri gosta do Minho, né, e aí a Kiri fala pra ele que gosta da Yuri e tal. Achei icônico na foto, tô apaixonado por outra pessoa, ele, eu sabia! Eu vou matar ele! Achei maravilhoso, gente. E aí quando ela fala que é Yuri, ele fica frozen inside, né? Ele fica, como é isso, Yuri? Yuri é mulher, tu tá sabendo, né? Tá sabendo que não é igual a Pablo Vittar, que é menino de peruca, não, né? Apesar da amizade dele com a Yuri ser bastante boa também, o desenvolvimento. Também. A cena dele lá, dela no Thanksgiving lá também é bem legal também. Dela vendo ela roubando o colar. Gente, safada, né, cara? Tinha sido acabado de ter uma cena super legal, ele super bonitinho, e de repente ela cretina roubando o colar dos outros. Pois é. Mas aí, eu acho muito maneiro, assim, dele, né? E você vê ali pela cena final, né, dele no aeroporto, que ele realmente ele nutria uma esperança de conseguir fazer com que as coisas voltassem ao status prévio, né? Sim, ele fala que ele vai lutar por ela. Chega lá, ela fala, ah, você foi um ótimo primeiro namorado, viu? Obrigado. E aí, tararã! Ele guarda o discurso todo, né, que ele tava fazendo. Ele falando, deixa eu botar minha viola aqui na sacola e ir embora. Pior a Juliana, né, viado? Que veio da Inglaterra pra tomar um toco na Coreia, né? Que ela vai tomar um toco, sim ou com certeza, né? Você acha que ela vai tomar um toco de cara? Eu acho. Ou tu acha que Yuri vai levar esse relacionamento? É porque eu acho que a Yuri não sabe ainda que ela gosta da Kiri, o tanto que a gente já sabe que ela gosta. Tanto que, tipo assim, Kiri chega quase se declarando. Ela fala assim, menina, como assim? Aí vê Juliana, é, Kiri tava aqui. Aí ela vai ligar pra Sam, né? Pra Sam não expulsar a Kiri. Eu achei assim, beleza, ela se importa com a Kiri, mas eu acho que ela ainda tá entendendo esse sentimento. É, e Juliana boladíssima, né? Pois é, menina. Juliana, assim, o que você está fazendo com a minha mulher? É, porque Juliana já tava meio assim, porque toda hora Yuri falava de Kiri, né? Exato, é, tu fala dela toda hora, toda hora, toda hora. Quem é Kiri? Fora. E eu amo que ela tá falando lá naquela coisa da quarto, né? Não, porque não sei o que, porque ela é hétero, né? E aí a Kiri com o fonezinho assim. Gente, e a cena de Yuri e Kiri discutindo no meio da apresentação de Like? Meu Deus! E depois o fogo pegando. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, e Minho vem todo cavaleiro, né? Correndo. Nossa, o próprio vigilante. Apagar fogo da Kiri. Apagar o fogo da Kiri, olha que louco. E aí eu amei, gente, quando ela entra no avião e tu vê só aquele moletom branco e tu fala. Até porque ele não se despediu dela, né? Ele não se despediu dela, ela fica passada, chocada, falou. E aí o menino fala, não, mas é o jeitinho dele. É. E aí ele fala assim, eu achei que você poderia precisar de um amigo. Oh, coisa mais fofa. Vai ser legal, porque, tipo assim, vai começar a temporada, ela já vai estar meio assim com ele. Só que aí vai ver Yuri de novo, o coração vai bater mais forte. Ah, é, quando ela voltar pra escola. Porque provavelmente eles vão passar as férias de verão juntos, né? Uhum. Aqui em Baltimore. Então, ah, não, mas ele vai pra Los Angeles ver a mãe. Ah, mas com certeza vão se ver. É. Se Kit se apaixonou 4 anos com o menino só no FaceTime, né, menino? Pois é. Imagina a Minho que tem dinheiro pra poder fazer o translado Califórnia a Los Angeles. Exato. E a gente tá falando da personagem também, que a Erika deve ter se identificado muito, que é a roommate streamer, né? Meu Deus do céu. Que tem pizza de mussarela, lencinho, joga coisa na Kiri. É muito engraçado o desespero da Kiri quando ela entra no quarto a primeira vez. Ela vai vendo as coisas, ela fica, meu Deus, eu só tenho 6 anos. Eu gosto muito que, assim, se a Kiri tivesse levado esse problema pro adulto de verdade, não pro Alex, né? Que ela tá me filmando dormindo. Ela tinha conseguido outro quarto, mas não, ela levou pro Alex, pra pro Alex falar, eu não sou bom em ser adulto. Eu sou. E aí ela pede ajuda dos amigos, né, menino, pra ficar escondida no quarto, dormindo lá, fofo. Eu adoro que Yuri fala assim pra mãe no final, você vai expulsar os meninos também? Então... Eita, Yuri como? Afrontosa, como toda boa sapatão deve ser. Quê? Ah, mas vai ser ruim não ter Kiri morando com Kyo de novo, né? Será que eles vão dar um jeito? Vão dar um jeito com certeza. certeza. Com certeza vão dar um jeito. Ou agora mudou, tipo... Vai deixar os queers ficarem juntos no quarto. Exato, o dormitório vai ser próximo e tal. Afinal, Sam abriu o coração agora, né? Ah, é verdade. Abriu o coração, ganhou um filho novo, vai se divorciar do marido com certeza. Mas eu amei, gente. Ah, e a gente tem um novo mistério agora, né? Qual? Que a gente descobre que a mãe de Kiri teve um romance tórrido com Simon. É que ela tá no avião, lendo diário, ela tá agradecendo, lendo a carta que a Sam entregou pra ela. Ah, ela fala, sim. Ai, Sam, amiga, graças a você e a Simon, eu me dei bem por aí. E aí Simon vai aparecer assim, na segunda temporada, óbvio. Exato, aí que ele já fica, vou descobrir outros parentes agora, né? Ah, é, que ela também não consegue, né, menina? Ô, bichinha, que fica procurando coisa, a investigadora. Nossa Carmen Sandiego, da pois Coreia. É. Ah, gente, mas se eu tiver mais cenas como a dela no hospital, tô aceitando. Ai, gente, eu amei muito. Ela é até porque, assim, eu achei legal como a série tratou, tipo, esse mistério da mãe dela, se teve filho, se não teve filho. Pra mim não é uma parte particularmente interessante, mas assim, é tão rapidinho e é resolvido de uma forma tão prática que O fato da resolução do ser super rápida, nossa, pra mim é apenas tudo. Pois é, porque eu pensei, essa história do Simon é a que menos me interessa pra segunda temporada, mas se for feita do jeito que foi essa aí, vai ser ótimo. É, se bobear, eles até vão usar isso só como um plano de fundo e depois vão esquecer desse plot. Ah, eu acho. Tem que apresentar o anjo, né? Ah, é. Aí vamos trazer o quê? Mais um professor? Pois é. Eu fiquei me perguntando se mais alguém do filme vai aparecer, porque assim, pra mim não precisa. Aparecer... Eu achei que em algum momento dessa primeira temporada ia aparecer ou Lara Jane ou Mona. Eu achei que ia aparecer Lara Jane e no Skype, pelo menos assim, né? Porque afinal os dois são na Netflix. Mas aí eu achei que eles foram bem de não ter que apelar 100%. Sim, porque eu acho que, assim, não acho que seja o mesmo público, porque quem viu Lara Jane Peter já meio que tá em outra. E eu acho que tirar um pouco o foco dela. Ah, com certeza. Com certeza. Certeza. Mas até porque, assim... Eu queria um cameozinho. Eu acho que achei que a Mona poderia aparecer quando ela foi atrás da Juju, mas, né, imagino que Minas Janela não tá muito ativa na comunidade artística. Ah, talvez é que ela tava muito ocupada com o mundo dos papéis. É, e eu achei que ia ter uma conversa que fosse com a Lara Jane e o Peter, assim, sabe? É, porque é só o chatzinho grupal, né? Pois é. Hey Soul Sisters, e é isso. E eu achei estranho ela ficar citando toda a Arábia, minha irmã, tem um relacionamento feio com o Peter, não sei, Cata. Espera. É, eu acho que é pra tentar... Pra definir aquela conexão ali. Uhum. Mas eu tenho que dizer que foi uma surpresa, assim, sabe? De ver que a Jenny Han conseguiu expandir o universo. Uhum. E expandir um universo bom. Conseguiu criar, como a gente já disse, personagens muito carismáticos, todos eles. E eu espero que, tipo, na segunda temporada... Eu tenho fé que vai ter segunda temporada, né? Vai. Já era top 1 nos Estados Unidos, o Anthony postou. Então é isso. O aí. Anthony, sabe, meu amigo? Seu amigo, Tonin. Uhum. Então eu quero muito, muito ver mais desses personagens. Muito. Só não quero que espere que dure muito tempo, que leve muito tempo pra voltar. E é aquele tipo de série que a gente já ama, né? Heartstopper coreano. Uhum. Então estamos sempre apoiando. E, cara, um elenco tão entrosado, histórias tão pensadinhas, sabe? Aquele formatinho que a gente ama, 20 e poucos minutos. 20 e poucos minutos, né, cara? Que delícia. Quando eu comecei a ver, eu falei assim... Ah, eu achei que eram 8 episódios. Eu falei, acho que eu vou terminar hoje mesmo. Tanto que, sei lá, eu te mandei mensagem, eu estava no 7, né? Aham. E aí eu vi que eram 10, eu falei, não vou conseguir, fui dormir. Aí depois eu fiquei, ainda bem que tem 10. É, que esse é o problema, né? A gente fica obcecado, assiste tudo e depois fala assim, nossa, tá demorando, né? Pois mas é. Eu acho que essa vai ser tipo como Heartstopper no ano passado, que eu acabei de assistindo mais de uma vez. Ah, sim, com certeza. Eu assisti mais de uma vez, né? Apesar de já estar preocupadíssimo com Heartstopper, que tem mais de um ano, né, gente? E nunca vem aí. Ah, mas já tem data, né? É, mas agosto tá longe pra caramba, né? Nem sei se vou estar vivo em agosto. Ah, mas antes vai ter de volta aos 15. E vai ter Belly Bellinha também, né? Que agora tá vivo mas também. Não tô falando de coisa boa, né? Ai, cara, tá um ano muito bom pra ser jovem. Sim, e é por isso que a gente segue eternamente jovem. Sim, e assim, Zanon não tá aqui pra falar, mas a trilha sonora, assim, uns K-pop icônico também. Olha, parabéns. Não, a trilha é muito, muito, muito boa. Eu vi uma matéria, acho que foi até no Popline que eles fizeram a matéria, botando as músicas episódio a episódio, toda a soundtrack. Tão uhum. Nossa, é muito bom. E a música do final dela. É a mesma do... A música favorita da mãe dela, né? Everybody Wants Rules the World. É, que na verdade é a música favorita de Sam e Snape, né? Ela fala que pegou a mixtape achando que era da mãe, não era? E yeah, não era, né? A mixtape era depois. E você percebeu que a música do fim da temporada é a mesma do Para Todos os Garotos 2 ou 3? Aham. Eu fiquei, sim. Gente, como assim? É que tá tudo conectado? Touch. Touch. Esse grande hit. Mas eu amei, gente. Eu amei muito, de verdade, Leozzi, muito. Sim, eu amei, acho que Mina Kiri, grande sucesso. Você vê, assim, eu acho que ela tá bem diferente dela criança, assim. Aham. Uh-huh. Mas eles conseguiram fazer uma personagem que mantém um pouco a essência com novas características e a atriz segurou muito bem. Só acho que realmente ela podia dar um tratamentozinho de dente aí, porque tá bem craquelado. Tá tipo o namorado novo da Taylor Swift. Eu amo Matt Healy, gente. Que loucura. Mas, assim, eu quero muito, muito logo a segunda temporada, né? O bom é que a gente vai ter Eu Nunca também. Sim! Ai. A gente vai ter Eu Nunca também com o Vitinho. Vitinho, né? Sensualizando muito. Eita, que agora ele tá só fazendo papel de gostoso, né? Pois é. Fazendo papel de gostoso. Mas, assim. O único de Love Vitor que não tem carreira é Benji. Por quê? Porque é feio. Se bem que Félix também era ótimo, não apareceu. Ô, bicho. Pilar virou estrela sáfica, né? Virou? Virou, ela fez aquele filme da Moana. Ah, é verdade! Crush. Exato. Aí menino Andrew tá aí em Pânico. Rachel Hilson, a rainha da série de Tia Ryan. Belíssima. E também This Is Us, né? Também é Beth. Nossa Befinha. Befinha. Mas a filha de Leslie Grossman também não Ah, é verdade, papel. Ela é ótima. Também não teve mais papéis, grande ícone. Ai, ai, mas vejam, por favor, Chokichi, gente. Vocês vejam. Que ficam reclamando que a Netflix só tem série de viado, não sei o que. Apoia Chokichi, que é uma série que tem a menina bi e a menina lérbica. É isso, e gente, aproveitem enquanto a Netflix não travar o acesso de vocês. Adoro. É, mas já tá travado. Uma cena também que é muito boa, que eu não posso esquecer de deixar de dizer. Todo o contexto da festa do Minho, festa clandestina. Sim. Né? O homem tentando dar em cima de Kit, falando mal de Yuri, e ela falando assim, você não vai crescer, eu não vou gostar de você se você ficar falando mal da Yuri. Nossa, Kit, toda a sonoridade pra Yuri naquele momento, né? Nossa, maravilhosa! E depois mandando a mensagem, achando que ia mandar pro Alex e mandou pro Snape. Tá. E eu acho que o homem aqui na biblioteca ele fala assim, e agradeço a senhorita Son Cove que delatou de vocês estavam. Ah, a gente tem que falar de uma cena icônica também, que foi Minho cagando no arbusto, nossa! Né? Porque Kiri deu purê pra ele, cheio de... Eu não sei de onde Minho tirou que aquele purê ia ser só batata, né? Porque todo purê tem leite. É, mas ela botou queijo, né? Ela falou que botou queijo de cabra e leite queijo não sei o que. Queijo de cabra, exato. E os asiáticos têm intolerância, né? Tem o estômago fraco pra queijo. Ai, gente, maravilhoso ele no arbusto cagando. E ela falando que ela Poopy era baby. O encontro das seis. Ela, eu sou o encontro das seis. E aí... A atrizinha, ela fica bolada, né? Como assim? E ele era o Poopy Baby já, né? Então... Poopy Baby. Segredo aí que Day explanou. Nunca acreditando que Kit ia pra Coreia, e é o que aconteceu, Kit foi pra Coreia. Bom, na cara pois dele. É. Aí, mas, mais uma vez, veja, tá? Devia ter visto nas primeiras 24 horas pra ver a renovação, né? Mas, já que não... Veja agora. Exato, por favor. E aí, comentários, né, menino, da nossa edição 361, dizendo aí, né, menino Levi Ventura deixou, dizendo assim, logadinho novo para alegrar o nosso domingo. E saiu cedo no domingo passado, hein, menino? Loucura. Cedo? Dos mesmos produtores, do famosíssimo Alex Rider, veio aí a conhecidíssima Zoe 102, segundo o Sassi. Não gostei do deboche, não gostei do tom de deboche. Tá moda. De crítica. 202. Aí ele botou aqui, ia ser uma torta de climão maravilhosa se a Kelly continuasse como coach no The Voice, agora que a Reba vai substituir o Blake. Mas elas são migas. A Reba, ela é sogra da Kelly Clark, né? Que ela era mãe do ex. A Reba é mãe do ex. Então, sogra da Kelly. Ah, mas não são amigas que o ex vive stalkingando ela? Não, mas elas têm um bom relacionamento, esse é o pior. Ah, é? Elas têm um bom relacionamento, a Reba e a Kelly. Porque elas tinham um relacionamento prévio, né? Entendi. Desde a época de que ela ganhou o American Idol lá, podia ter mandado o filho dela tomar vergonha na cara, né? Podia ter criado bem o filho dela, né? Pra não ser um... Podia. Um explorador de mulher. Você sabe que Reba é mãe de Joana Garcia, né? Também. Na série que ela fazia. E Reba, né? Isso. Na série Reba, inclusive, que era maravilhosa, eu adorava. Também, é. Também não lembro da cirurgia do Boca Murcha, ninguém lembra, menino. Pra falar o Henrique me falou qual que é. Qual que é? É uma cirurgia que ele usou um órgão de boi pra fazer um transplante. Lembrei! Só que assim, pra mim tinha duas temporadas isso. Não, foi no começo da temporada, lembrei. Pois é. Lembro da metade das cirurgias dos primeiros anos da série, mas não lembro de duas cirurgias da última temporada. É, só lembro do coração da manteiga. No fim, Grace se tornou uma série que só assisto porque cheguei até aqui, mas tenho zero expectativas para a finale. Irei aceitar o que ela me entregar, porque sei que vou voltar para a próxima mesmo. Concordo muito com o Zanon que a estrutura repetitiva de Queer Eye cansou um pouco. Eles até tentam dar uma variada nos heroes e nas causas, mas nem todas funcionam. Eu tava pensando em ver esse filme da Didi Agron, ainda bem que escutei esse resumo do Sassi. Para a próxima semana, tenho que deixar aqui duas indicações que saíram nessa semana no RBG Flix. E estou curioso para ouvir a review de vocês. Polite Society, esse eu não sei como é esse, mas vou procurar saber. E Robots, com a Torra Shana. Esse eu já... Ah, eu baixei esse, hein? Eu baixei também, né, Robots. Caso eu achei que... os efeitos do post já tão bons que eu falei, nossa, promete essa watch. Promete. Uhum. caso achem interessante comentar, vou curtir. Bem, se Leozzi baixou Robots, eu também baixei, então é bem possível que a gente veja. Agora, se Polite Society, eu nem sei, eu preciso... Deixa eu ver. Cara. Ainda mais que eu não tenho mais Netflix, ainda vai ser só o que eu baixei mesmo. É Polite Society, filme de 2023. Ah, não, tem um povo... Indiana. Gente, é tipo de Bollywood. É. De roubo. Conta a história da adolescente e aspirante a dublê Ria Khan e sua irmã mais velha, Lia Khan. Quando Lena abandona a escola de arte e rapidamente fica noiva, Ria e suas amigas planejam um roubo da noiva de proporções épicas. Não. E eu vi aqui embaixo assim, é aventura maluca de artes marciais. Acho que não é o nosso não, estilo mesmo. Não vai, amigo, desculpa. não vamos estar... Vamos focar em robots. Adquirindo esse. E aí no Spotify, né, que agora você pode deixar comentário no Spotify, né, pode deixar lá, teve uma Taus falando, MDM também fez um especial do Eurovision, ok, e Leoz aqui... Serviu entretenimento. Ah, e deixa eu falar uma coisa que as pessoas sentiram falta. Foi a minha despedida do episódio passado, que foi a música da mulher possuída pelo Edgar Allan Poe, que é Who the Hell is Edgar? É uma música assim, um must-see. Trailblazer, como você fala. Porque fica uma mulher escrevendo possuída, a outra diz o que, que você tá falando, e Edgar Allan Poe toda hora fazendo as coisas, né? Incorporado no corpo, tá muito bom. Ouçam, Who the Hell is Edgar. A gente também tem aqui o Dan Clayton, né? Que botou assim: quero o Zanon comentando toda semana sobre The Other Two. Mas não foi Zanon, foi Leoz. Foi Leoz? A voz é igual. Né? Foi Leoz que comentou The Other Two. Ele vai comentar mais em breve. E botou assim: indico pra vocês assistirem Ghost, série gostosinha de ver. Eu assisti o começo da primeira temporada, mas eu realmente tô um pouco sem fôlego pra séries com mais de 20 episódios por temporada. Pois é, essa série tinha tudo pra ser uma série boa de 8 episódios. É, e aí... Inclusive entrou no Paramount Plus. Né? Entrou, eu vi hoje. Entrou no Paramount Plus. Vi numa série, né? Vi que estava lá. Vi que estava lá. Dr. Bernardo botou: adorei os últimos episódios de Grace. Os novos internos começaram a ter histórias interessantes e personagens mais definidas. E como será aguentar até ano que vem pra saber se tédio vai perecer? Ai, gente, como, gente, né? Já contamos pra você que tédio não vai perecer. Ela vai voltar. Preocupado com tédio. E aí, menino Vitor Poroca, né, menino, botou lá no Twitter, né, dizendo que 15 minutos falando sobre Eurovision, me senti representado. Viu aí? Aí eu falei com ele assim, eu falei, que momento viveu o logadinho, né? Aí ele botou assim: em breve a greve da indústria durando tanto tempo que vocês vão ter que comentar as 5 semifinais da Atlético Nacional da Suécia. Meu pai. Que momento viveu pra gente. Mas... Então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Muitas coisas aconteceram. E, Leoz, pode deixar os seus contatos para shows. Ai, menino. Vai lá ouvir o Sed com a história de Marlon, que tá assim... Ai, gente, uma... Melhor que muita série. Nossa, com certeza. E essa é uma série com muitos twists. Sim, modéstia à parte, a edição tá assim, ó. Ai, Chef's Kiss. Eu tô muito ansioso. Trailblaze. Eu tô muito ansioso pra ver a edição, Leoz. Esse programa marcou tanto que os 3 programas seguintes a gente continua falando de Marlon, dando recap pros outros que não foram. Eu amo. Lá. Eu amo. A gente deu pra Amanda, né? Pra Amanda, não, pra Erika, né? Pra Erika, depois a gente dá pra Luciano e Carol. Gente, é maravilhoso demais. Nossa. É incrível. Que momento viveu e pra o Thiago também. Thiago? Esse eu não Thiago voltando. É. Esse elenco tá piorando mesmo, né, gente? Que absurdo. Que absurdo. Mas assim, você não perde por esperar, gente. É assim, você gosta de plot twists? Se prepara. Uhum. É, e no próximo episódio tem o retorno de Erika e a gente vai apresentar as Bermudas Sucesso. Aí eu falei com o meu colega do trabalho, mas eu esqueci de te pedir o link desse vídeo pra mostrar pra ele. Ah, te mando agora. Porque... Tem duas versões, você mostra a primeira, que é só o trechinho, e depois você dá na outra. Porque eu preciso muito mostrar esse grande ícone. E se você quiser saber do que o Cleo está falando, você tem que ir lá ouvir o SED. Tá? Exato. Porque aqui a gente não vai mostrar nada pra você, bom, na cara de você, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau!